Olá a todos que estão nos ouvindo, esse é o primeiro episódio da Rádio South Rookies. Espero que estejam todos bem. Vou passar a bola para o Léo para nos apresentar. E aí, Léo? Boa noite, pessoal. Então, finalmente começamos esse podcast. Faz tempo que a gente está querendo falar de X-Wing. Vamos daqui a pouco a falar de todas as nossas motivações para estar aqui. Mas antes disso, vou apresentar o resto da nossa roda aqui. Então, quem acabou de começar o nosso assunto foi o André Ripoll, né? O nosso mestre analista, baita jogador de X-Wing, que todos gostamos muito de aprender com ele. E também temos um excelente convidado, um convidado campeão e um amigo querido nosso, Kainan. Bem-vindo, Kainan. Olá, boa noite a todos. Ou bom dia, não sei quando vão estar me ouvindo. Ah, é, tem essa, né? A gente tá gravando hoje à noite esse primeiro episódio presencialmente, todos aqui na casa do Léo, aproveitando que moramos os três na mesma cidade. E aproveitando o episódio de estreia para fazer isso presencialmente, né? Dentre os motivos que nos levam a estar fazendo esse podcast, envolve a gente poder falar desse jogo que a gente tem tanta paixão, que a gente dedica tanto tempo pensando, qualquer intervalo vai acabar recorrendo à internet, tem grupos discutindo novas regras, novas estratégias, é uma coisa que nos fascina muito, e a gente queria poder ampliar isso para mais jogadores, e principalmente jogadores novos, também terem essa experiência de desmistificar coisas que não estão tão claras, não encarar esse jogo só como algo para pessoas muito avançadas ou para quem dedicou muito tempo a isso, enfim, mas ser algo convidativo, assim. Então, sair daquela etapa em que a pessoa está simplesmente jogando na casa de um primo, duas naves contra uma e tal, e ir para um lado mais cooperativo de comunidade, de jogar com jogadores variados, com naves variadas, e eventualmente em competições um pouco mais sérias, entre aspas, mais competitivas. É, a gente falou muito em tornar o competitivo acessível nesse podcast, né? De que a gente tem como o parâmetro principal de jogo esse formato específico que é um contra um na mesa, com uma pontuação de 100 pontos para cada lado e em 75 minutos, que é o formato competitivo de X-Wing. Mas isso não quer dizer que seja a competição acima de tudo, muito pelo contrário. Nosso objetivo é fazer com que um novato se sinta muito convidado, muito bem recebido ao chegar nesse ambiente. A diversão, ela acaba sendo totalmente parte do processo e a própria camaradagem, inclusive fizemos amigos que não conhecíamos antes, o X-Wing nos uniu e essa amizade levou para múltiplos eventos, para múltiplos outros jogos em paralelo que a gente acaba jogando e acaba criando novos amigos e uma grande família do X-Wing. E nisso envolve todo esse processo que é muito característico das comunidades de X-Wing ao redor do globo, assim, que é a ideia de vamos ser legais uns com os outros. Claro, a diversão vai estar presente. O que o Ripoll estava enfatizando, assim, é que não queremos algo muito fantasioso de vamos recriar a batalha de Endor ou da Estrela da Morte, botar ali naves mais temáticas. Não necessariamente isso vai fazer parte, né? É, e então o mantra que quase foi repetido à exaustão mundialmente na comunidade X-Wing de Fly Casual, mas acho que vale a pena mencionar, já que estamos falando disso, é que o Fly Casual é um certo espírito de encarar o jogo com uma certa leveza, com um certo companheirismo, com respeito, com muita diversão, mas ainda assim tendo noção de que isso é um jogo que tem regras, né? E eu pessoalmente gosto muito de seguir as regras e de desempenhar em função dessas regras, que são iguais para todo mundo. Elas estabelecem um patamar de igualdade para todos os jogadores de acessarem o jogo, né? E E com certeza o X-Wing, ele é um jogo novo, né? Ele tem alguns anos, recentemente foi se estabelecendo ao redor do mundo. E 3 anos estamos chegando de X-Wing. Né? Exato. E com isso tem muitos jogadores que migraram de outros jogos. E alguns desses jogos, não precisamos nem dar nome aos bois, mas esses jogos eles tinham uma característica de serem competitivos no sentido pejorativo da palavra, no sentido de um clima de se não te deu conta de tal regra, tu te ferrou, tentar tirar vantagem, tipo assim, o show tem que andar, deixou a bola cair, te ferrou, e isso nunca fez parte muito da nossa comunidade. Claro, ela ainda é relativamente pequena, então tudo que está numa pequena proporção fica um pouco mais controlável, então a gente não sabe se no avançar do jogo, quando isso for cada vez mais macro e mais gente, não vai acabar ficando competitivo no jeito negativo, mas cabe a nós, tanto os que já estão há mais tempo quanto os que estão recém começando, a ter esse cuidado, né? De vamos tentar manter uma leveza, vamos ser legais uns com os outros. E junto, paralelamente a isso, se ajudar a jogar melhor, a entender melhor o jogo, pensar melhor o jogo, que é o principal foco, um dos principais focos do nosso podcast. Só para frisar bem esse ponto, apesar de ser competitivo, não estamos querendo dizer necessariamente que é em competições, mas é de encarar o jogo como um jogo, como uma disputa, que tem uma vitória como objetivo. Essa atividade envolve isso, né? Agora a gente quer conversar um pouquinho sobre como cada um de nós foi introduzido a esse jogo, como esse jogo entrou nas nossas vidas para ficar, né? Começar contigo, Ripoll, como é que foi para ti o começo? Cara, foi algo muito esquisito. Eu cheguei em algum vídeo do YouTube um dia de review, não sei se foi no tabletop que eles estavam jogando X-Wing com as regras todas erradas, diga-se de passagem. Ok, não todas erradas, mas bastante coisa errada. E eu achei aquele jogo muito interessante. E eu fui procurar mais vídeos e eu vi que tinha torneios mundiais. E eu vi a final de um nacional, agora não lembro qual jogo exatamente foi, mas que um cara tava voando um swarm de 7 naves. TIE Fighters voando com uma formação perfeita, fazendo as curvas, e eu achei aquilo incrível, o nível de sofisticação que podia ser jogado esse jogo. E foi bem na época que eu descobri também que a Galápagos ia lançar. Daí assim que a Galápagos lançou no Brasil, então faz um ano e pouco que eu jogo, eu comprei 2 Core, a Falcon, todas as naves disponíveis, e daí só cresceu. Entrou com os 2 pés juntos, assim, foi de uma vez. Foi. E eu esperava que fosse ser, na verdade, um jogo bem mais casual. Não esperava que fosse, de fato, ter torneios e tal, porque eu pensava, é um jogo caro e tal, não vai ter muita gente jogando no Brasil. Então eu tava convencido de que eu ia jogar com alguns amigos de vez em quando, com meu irmão em casa, mas não é o que aconteceu. A comunidade cresceu muito rapidamente, a começar pelo Léo Azevedo, meu amigo, companheiro de podcast. Pois é, engraçado, eu lembro de tu me apresentando esse jogo, eu tinha visto já uns vídeos, eu fui um pouco mais relutante, assim, não comprei o jogo de primeira, assim, como se ele fosse algo um pouco chato. Inclusive eu lembro especificamente que uma coisa que não me atraía muito era toda a parte do manejo das naves, delas andarem, como é que elas se mexem e os templates e tal. E o próprio preço também me assustou bastante. Eu pensava que era um investimento que não teria esse retorno, assim, no sentido de fazer jus e jogar com frequência. E outra coisa marcante é que uma vez que eu decidi, tá, joguei algumas partidas, de fato, é um baita jogo, é que eu só jogava contra o Ripoll. E o Ripoll ganhava, e ganhava, e ganhava, e até hoje ele segue ganhando a maioria dos jogos, né? Mas foi uma coisa que teve um efeito no início natural, assim, de ok, é só um jogo, tô aqui me divertindo, de boa. Mas começou a ser um problema. Eu comecei a sentir que, de repente, eu não tô mais afim de entrar em campo aqui para tomar uma goleada. E foi aí que foi muito interessante o papel da comunidade, o papel de nós passarmos a termos um grupo, que eventualmente a gente vai acabar falando um pouco mais desse grupo, mas de um pessoal aqui da cidade de Porto Alegre que começaram a se encontrar numa loja e vou jogar com outras pessoas. Essas pessoas, apesar de hoje já estarem num nível bem alto, não estavam numa relação de iniciante, que nem eu, e foi, passou a ser um jogo muito mais parelho. Eu comecei a ter algumas vitórias, e isso é uma coisa importante pro jogador iniciante, assim, aquele gostinho de, bah, mandei bem, consegui acertar aqui, né, não só aquelas catástrofes de sair da mesa, jogar para cima da pedra, etc. É importante frisar que a gente se conhecia de antes do X-Wing já, a gente, inclusive, jogava muitos jogos juntos, e a gente sempre teve uma relação de uma certa competitividade, assim, com os jogos que a gente jogava. Assim. E isso transpôs pro X-Wing, né? E aí que entrou, eventualmente, o meu amigo Kainan. Kainan, me diz como é que foi a tua inserção. Então, eu comecei a jogar X-Wing por causa do Léo. O Léo me empresta as naves até hoje pra jogar, um exemplo da generosidade não só dele, mas do espírito da comunidade do X-Wing. Eu comecei jogando só com Imperiais, comecei fazendo muita coisa errada nesses meus jogos, e muito relutante, principalmente em participar da comunidade maior. Eu ainda tenho esse nervosismo até hoje de jogar com outras pessoas, mas é algo que engrandeceu muito a minha... Essa questão do só jogar com os Imperiais é interessante, né? Porque seguidamente, principalmente no início da carreira de X-Wing, de alguém, seria... Tu acaba te adequando ao que tu tem disponível. E no caso, como eu tinha poucas naves, eu convidava um amigo pra vir jogar, o Kainan vinha aqui e tal. Bom, eu tô jogando com os Rebeldes, sobrou o Império pra ele. Mesmo que a gente já tivesse noção de que no cenário competitivo tudo bem, as facções... se repetirem, né? Dá pra fazer Império contra Império. Não tinha como fazer isso com uma certa qualidade, pra tu ver que já desde aquele início a gente já tinha esse preciosismo, assim, de tá, se é pra jogar com uma TIE Fighter cheio de upgrades, com um squad com três naves, não vai dar muito certo. Então, vou tentar, tu vai pegar o máximo que tu puder, tudo que tiver disponível do Império pra ti, eu vou pegar tudo que tiver disponível de Rebelde pra mim, e os upgrades a gente vai ter que tirar meio que um para o ímpar, assim, porque não tinha muita coisa. Então, como tem isso, assim, de tu ter que fazer o jus, fazer o uso dos recursos disponíveis. É, mas tem uma coisa que eu queria falar, é que o Kainan não tá convidado aqui hoje, porque ele é nosso amigo, apenas. É por isso também, mas o Kainan é o mais recente campeão dos torneios aqui de Porto Alegre. Torneios que a gente valoriza muito, não foram tão frequentes assim, né? A gente teve no cenário desde de abril, onde foi o primeiro campeonato. Abril de 2015, abril, né? Abril de 2015, aproximadamente um torneio por mês, e alguns, um que outro mês pulou, um que outro mês teve dois, mas assim, em média mais ou menos por aí, então ainda é uma coisa recente, dá pra contar nos dedos, dá pra lembrar dos torneios, dos seus respectivos campeões, então a gente ainda valoriza muito isso, assim, a gente conta quantas Copas do Mundo cada um já ganhou aqui, tem uma competitividade bastante saudável. E isso também é uma coisa que é muito interessante na nossa missão, na nossa ambição de desmistificar o jogo, que o Kainan começou o seu primeiro torneio com a pior colocação, né? Ficou em último. E último de quantos? Éramos 10? Éramos uns 10, naquele torneio. E agora, no maior torneio que teve de Porto Alegre até então, foi um torneio de março, ele ficou em primeiro entre 16 jogadores. Tem dois pontos aí. Um, é que nós tivemos o maior torneio de Porto Alegre em março. Uhul! Agora, mês passado, torneio do Beco com 16 jogadores. Então a comunidade vem crescendo, o novo filme e a reposição da Galápagos com certeza ajudaram nisso. Mas o Kainan vinha de uma campanha, eu acho que os últimos três torneios foi terceiro, segundo e primeiro colocado, né? Dos últimos três torneios que foram bem grandes. Então, isso é uma coisa também. Se a gente for, por exemplo, ver quando eu tinha ganho vários torneios, que era lá no início, e de repente começa a surgir um monte de jogador ganhando torneio, competindo por posição, assim, a qualidade, o nível de jogo da comunidade subiu muito. É muito saudável. Isso, né? É muito saudável. Então, quando é que tu começasse, Kainan? Eu acho que agora faz 9 meses. É. Ah, faz bastante. Uhum. Desculpa. Julho, mais ou menos. É. Faz um tempinho. Isso. Mas é um trabalho, assim, não é... ninguém vai começar jogando esse jogo ganhando nada, assim. Ou ganhando torneio, isso é esperado. Mas vai ganhar um que outro joguinho e vai descobrir. Ele é um jogo extremamente complexo, né? Tem muitos upgrades diferentes, de muitas naves diferentes. E nesse sentido, é muito bacana por dois sentidos, porque tanto tem uma questão de meritocracia, então, que a gente gosta, e isso vai surgir bastante todas as vezes que a gente discutir esse jogo, que é a ideia de que sim, existe algum componente de sorte, mas não é à toa que temos o mesmo campeão mundial nas últimas três edições, nos três últimos anos, o Paul River. E, ou seja, né, não, ele não é o cara mais sortudo do mundo. Ele é um ótimo jogador e que vem ficando cada vez melhor e que vem praticando, e ele vem colhendo os frutos do esforço que ele tem feito para jogar melhor. E o Kainan é um ótimo exemplo disso. Então, ele começou com resultados não muito favoráveis, foi melhorando. Coincidentemente, ele teve um torneio que ele foi terceiro, aí melhorou um pouco mais, segundo, melhorou um pouco mais, primeiro. É uma coisa que vem sendo construída gradativamente, inclusive os quadros dele, depois ele vai comentar sobre isso, foram se modificando sutilmente, assim, foi uma construção pensada, e isso é muito legal para a comunidade, no sentido assim de você também pode ser o futuro campeão. Não é só uma questão de tem ou não tem o dom, né? É uma arte a ser trabalhada. E outra coisa, assim como eu fico muito feliz de ver uma pessoa nova ganhando um jogo, por exemplo, um novato ganhando jogo em torneio, assim, ali naquele ambiente de em que tem uma pressão rolando no ar, assim, e o cara tá chegando num grupo, enfrentando em geral um cara mais experiente que ele, e daí ele consegue ganhar uma partida. Isso já aconteceu contra mim mesmo, talvez um dos mais experientes de Porto Alegre, chegar em torneio e perder partida pro cara que tá jogando, assim, começou a jogar 2 semanas atrás, e isso acontece, e é legal, deixa real a coisa, assim, deixa pra mim, um clima muito saudável na comunidade. Inclusive, nós nos alimentamos um do outro disso, né? Então, à medida que tu tem um ótimo jogador e um outro que quer ser melhor, quer vencer porque perdeu as últimas vezes, estimula ele a jogar melhor, e isso acaba fazendo com que a gente acabe com uma comunidade melhorando juntos, que é um dos propósitos desse podcast. A ideia é da gente estar ajudando vocês e vocês, de repente, nos dando feedbacks e nos passando impressões, e a gente poder trocar ideias. E para cada podcast a gente também vai se preparar um pouco, dar aquela estudada para o que a gente vai falar, que também acaba sendo um exercício de reflexão. Bom, última coisa em relação aos torneios que eu queria falar, que a gente queria falar, que a gente tinha combinado, que é sobre o que estava valendo e quais foram os squads vencedores, né? Que também não existe uma receita para o sucesso. A gente vê nas mais diferentes meta que a gente chama, né? Então, valia só Galápagos, valia tudo, os mais diferentes squads ganhando também, né? Bastante heterogeneidade nesse sentido, né? A gente teve em algumas edições de torneios uma restrição de que só poderiam ser usadas naves da Galápagos, no caso só estavam disponíveis as Waves 1 e 2, e isso por um lado era uma restrição, por outro lado era um desafio, porque apesar de a gente já ter mais algumas naves, já estava por dentro do que está sendo voado lá fora, nos Estados Unidos e no resto do mundo, e ter uma noção de outros combos, quando chegava na hora do torneio a gente tinha que adequar só com aquelas pequenas peças. Isso por um tempo foi um exercício interessante e desafiador. Hoje a gente já não tem, e quando eu digo a gente, eu digo nós, né, do South Rookie Radio, temos já uma ideia de que isso não é muito benéfico devido ao balanço do jogo, devido ao fato de que tem muitas naves com características diferentes para pessoas diferentes, então as pessoas vão acabar se adequando e afiliando melhor a um tipo de squad, um tipo de facção, nem tinha Scam, por exemplo, enfim, e hoje gostamos muito do modelo que a gente chama de força livre, ou seja, vale tudo que já foi liberado pela Fantasy Flight. Se chegar semana que vem as naves da Wave 8, tu pode usar já num torneio, e as próprias lojas organizadoras aqui da nossa cidade de Porto Alegre já se moldaram a esse estilo por perceber que de fato não vai afetar a quantidade de jogadores, a tendência é só melhorar e aumentar. É, na semana anterior ao torneio do Beco, a gente colocou na nossa página do Facebook algumas sugestões de esquadrão, só com material Galápagos, mas que são extremamente competitivos no que a gente chama de força livre ainda, né? Meio como uma sugestão, e até para dizer, olha, não é isso que vai fazer um novato ganhar ou não. Isso, que é uma coisa importante em relação até o elemento financeiro do jogo, né? Que algum jogador menos informado, que não está muito por dentro de como são as coisas, pode se sentir meio oprimido no sentido de, eu tenho que comprar tudo para ter condição de competir, para ter condição de ganhar, não é meio injusto isso? E a resposta é não. A gente tem como achar fórmulas com opções acessíveis, opções que vão ter disponíveis nas lojas brasileiras e que tem condições de ganhar, e tem condições de se divertir e ser algo competitivo. Com certeza. E nessa missão de tornar algo acessível, de tu construir um squad que seja competitivo, ou seja, que tu considere bom, que ele tem condições de te dar vitórias e te dar, né, a diversão acaba sendo um fruto disso, faz parte já do processo como um todo. A gente pensa assim, o que é um squad bom, né? Vai ter vários termos relativos aqui, vagos, com múltiplas conotações, né? Mas numa noção de algo que é, vou usar o termo comprovadamente consistente, né? A gente tem já várias ferramentas, sites muito bons, interessantes, como o List Juggler, e um fruto do List Juggler, que é o Mini Ranker, que é um site que acaba fazendo um ranqueamento dos squads que estão consistentemente ganhando torneios com uma amostra significativa, ou seja, com bastante jogadores. Não foi assim o acaso entre um campeonato local com 5, 6 pessoas, não. São 20, 30, 40. Teve um agora de 97 pessoas nos Estados Unidos num sábado aleatório, assim, não era um grande evento, campeonato regional, estadual ou nacional, né? Ou seja, um squad que ganha um torneio com 97 pessoas, com números grandes de jogos e contra ótimos jogadores, é um squad bom, é um squad consistente. E isso pode ser visto à medida que esse squad vai se mostrando bom em vários lugares do mundo. Então não é uma questão, de repente, do piloto por trás, do jogador por trás. E isso é um começo interessante, porque é muito comum, quando a gente está tentando descobrir o que a gente quer jogar, o que a gente quer voar, será que isso aqui é bom? Bom, vou lá, vou botar na mesa, parece legal. Aí tu chega e perde. Ah, perdi uma, perdi duas, perdi três. Ah, isso aqui é uma porcaria. Não quero mais voar isso aqui, não funciona pra mim. E, bom, será que não funciona pra ti? O problema é o squad, ou o problema, de repente, é a relação do jogador com o squad, ou, né? Seja o jogador sendo ruim, ou seja o jogador tendo um problema de química com aquele squad, não combina com as características dele. É, porque em qualquer jogo que tenha um conjunto de regras e que tenha elementos que vão sendo acrescentados ao jogo, tem o que a gente chama de metagame, que é esse jogo por fora do jogo, né? Esse jogo de reflexão sobre squads e tal, sobre o que vai desempenhar bem, tentando que os jogadores fazem, tentando extrair ao máximo do que está disponível no jogo num determinado momento. Então, uma pequena mudança de regra vai causar uma mudança no metagame, uma carta nova introduzida vai causar uma mudança no metagame. Então, uma coisa que às vezes, inclusive nos grupos de Facebook e tal, a gente vê muito acontecer, é uma discussão se determinada nave, ou determinado piloto, ou determinado esquadrão é bom ou não. E volta e meia tem alguns argumentos do tipo, não, esse esquadrão é bom sim, é uma questão de saber voar. E daí pra mim isso começa a entrar num nível de subjetividade que não acrescenta muito a uma discussão que se queira ter, que se possa presumir um pouco mais objetivo, né? Então, qual é a possibilidade de dizer objetivamente sobre uma nave ou sobre um esquadrão se ela é boa ou não? Uma das possibilidades que a gente tem hoje em dia é olhar o banco de dados bem gordo atualmente já, porque tudo que é torneio sobe os dados para esse banco de dados, que é o List Juggler. E a gente vê que algumas naves, por exemplo, não aparecem, não são voadas, não posicionam bem em torneios. E um número significativo, né? Um número significativo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, uma ressalva. O X-Wing é um jogo de dados e é um jogo de habilidade, além do esquadrão. Então, o mesmo jogador jogando com o mesmo esquadrão em dois jogos diferentes pode ter dados, rolagem de dados que deem um resultado diferente, ou jogadores diferentes. Né? Então, sempre vai ter uma certa variação. E isso tem que ser contemplado num espectro, tem que ser contemplado numa sensação macro de mas isso foi algo recorrente, foi algo frequente, foi algo que aconteceu em centenas de jogos, se a gente somar esses jogos que aconteceram numa cidade, na outra cidade, com um jogador, com outro jogador, contra determinados tipos de oponentes, né? E com isso a gente acaba tendo uma relação, né, um registro de quais são as naves mais consistentes. E dentro da nossa vontade de querer tornar o jogo mais acessível e para um jogador iniciante que quer entrar no cenário competitivo, tá aí uma dica que a gente quer dar. A ideia de que começa com um squad consolidado nesse sentido. Um squad consistente que tá lá entre os... Não precisa ser o número 1 especificamente, né? Porque há uma variação muito pequena entre os quads do que a gente chama do Tier 1, né, que é a gaveta de cima, assim, aqueles que são os que mais ganham e que estão tendo mais sucesso. Então, começando por aí, já de repente tira aquela variável que tu tá ponderando depois de algumas derrotas. Ah, será que o squad é ruim? É um squad mal composto, mal feito? E daí tu pode inferir que não. Ele é um squad que para muita gente funciona. Então, como é que eu vou, com um estudo de entender o princípio do squad e principalmente com experiência, né? Jogar bastante, que é uma coisa que às vezes é um pouco difícil pra gente, né? A gente tem muita vontade de experimentar a nave nova, tá certo? A gente acaba comprando com frequência coisas novas e agora enjoei disso, vou trocar pra isso, e tem muitas variações mais sutis, outras nem tanto. Mas isso é um impulso que eu pessoalmente, por exemplo, tenho tentado diminuir nesse ano, principalmente, assim, vou me dedicar, quero aprender e ser bom nisso aqui, porque testar um pouco de tudo tem esse ônus. E essa experiência é o que vai dar essa visão fina do que não está funcionando, né? Porque, claro, pode acontecer de alguém pegar um squad que está consolidado mundialmente e jogar numa comunidade que tem um metagame muito particular em relação ao metagame global. Ou seja, em que o squad que está bem mundialmente vai desempenhar diferente nesse outro metagame. A gente tem aquele exemplo clássico do Sundirfell, que rola... Ah, rolei um monte de dado verde e deu tudo blank. Não funciona esse cara. É, então... Bom, o nosso meta, eu gosto de dizer que é um meta muito diverso. Porque as pessoas mais experientes... acho que agora esse ano meio que a gente está mudando. Tu falou dessa tua pilha de estudar algo mais contundentemente, assim. Pô, mais fiel. Mas no ano passado, os mais experientes, a cada torneio a gente voava uma coisa, cara. Porque a gente curtia experimentar, curtia botar na mesa esse monte de navezinha que a gente comprou, né? Mas isso gerava um meta muito diverso, assim, muito. E às vezes de coisas muito diferentes do que está se voando mundialmente. Então, é importante frisar que simplesmente pegar um squad que está bem mundialmente também não é uma garantia de que vai ir bem. Mas é um bom começo. É um squad consistente em geral. Um squad que é capaz de lidar com várias das coisas que estão fortes no determinado momento. Então, com certeza, é muito recomendável para um iniciante começar por aí, e à medida que for jogando com esse squad, tentar ir identificando quais são os pontos do seu jogo que podem mudar. Né? E personalizando de uma forma mais, talvez, ousada, menos óbvia, menos comum, né? Tu vai acrescentar aquela uma nave, ou aquele um upgrade diferente do usual, à medida que tu já conhece algumas fragilidades e um pouco mais do teu gosto também. Pois é, só pra exemplificar o que o pessoal tá falando, no primeiro torneio que eu joguei, eu usei duas Phantoms. E hoje em dia eu não tô voando mais Imperiais, tô voando Scum. E o squad que eu tô usando é com três naves, nenhuma delas Arcdodger. Então não tenham medo de se experimentar, e de experimentar muito, até achar o estilo de vocês e ir criando segurança para ir aperfeiçoando daí esse estilo de vocês. É, com certeza tem esse aspecto também. Eventualmente a gente vai falar de arquétipos de naves no X-Wing, mas quem se interessar tem artigos já aí pela internet falando dos arquétipos, né, das turrets, jousters e arcdodgers, e elas jogam muito diferentes umas das outras nesses grupos bem gerais. E se a gente vai olhando mais especificamente para as builds diferentes, cada nave joga de um jeito diferente. Então, para mim, o melhor exemplo disso no X-Wing é o Dash Render. O Dash pode ter uma build que a gente chama de Super Dash, o Dash 58, que é o Dash com Push the Limit, que faz Barrel Roll e Boost todos os turnos, que joga quase como um Arc Dodger com Tor. E daí tem um Dash muito menos pontos, que joga de Mangler Cannon e tal, e joga muito mais parecido com uma Falcon, né? Como uma Falcon jogaria. Então, é importante ver que algumas naves vão ser mais adequadas ao nosso estilo de jogo, a como a gente gosta de jogar. Isso geralmente surge na frustração, né? É verdade. Então tu tá ali com aquele Super Dash, que costuma vir com Heavy Laser Cannon e tem o chamado Donut Hole, né? Aquele buraco do range 1 que ele não pode atacar, porque ele tá com uma arma secundária que só pode atacar em torre, e essa arma secundária só ataca em range 2 e 3. Então tu tá, o range 1 ele não funciona. E se por acaso, no teu estilo de jogar e no padrão de oponente que tu costuma enfrentar, isso é uma fraqueza que está sendo explorada com frequência, né? O cara, aquele maldito Sunti do oponente está sempre entrando no meu range 1 e daí eu não consigo ser eficaz. À medida que isso vai te frustrando, tu percebe, tá, eu não gosto de jogar com essa limitação, então vou experimentar outros tipos de canhões ou vou experimentar outros tipos de forma de mexer o Dash. Então vai ver, eu tenho que mexer ele de forma a ele ir mais pra longe. Eu tava fazendo ações muito focadas em combate, botando foco e target lock, então não, vou focar mais pra fazer o barrel roll e o boost, porque eu preciso fugir, porque isso tá sendo um saco pra mim. Bom, só pra quem não sabe, o Mini Ranker pode ser acessado no X-Wing, tudo junto, sem hífen, ponto Mini Ranker, Ranker com K, ponto com. xwing.miniranker.com. Ali tem a lista dos últimos torneios, quantas pessoas e quais são os squads que estão desempenhando melhor nos últimos torneios. Né? O site é bem customizável, tu pode fazer filtros à medida conforme teu interesse. Então, se tu quiser ver só uma facção, quero ver em ordem dos rebeldes ou dos camo imperiais mais consistentes, também tu pode filtrar por tempo. Então eu quero analisar assim, bem recentemente, no último mês, o que está bombando mais. Tu pode ver isso, ou tu pode ver já num um espectro mais amplo e macro. A ideia de 120 dias, 4 meses, é um padrão bastante grande, né? Então tu pode mexer nisso. Para mim tem que ser 30 dias. As informações mais relevantes para mim estão em 30 dias. Quer dizer, para saber o top do meta, né? O top do meta mundial agora, a gente tem que ficar olhando no 30 dias, 15 dias. Mas, squads que eram bons 90 dias atrás, em geral, continuam bons. Né? Eles caem, eles podem não estar no topo da lista, mas eles continuam consistentes. A gente tem que estar também ligado nos releases, né? Quando saiu coisa nova, quando que chegaram naves novas no pedaço e que vão modificar os padrões, né? Então, se esses 90 dias são todos de respeito ao mesmo período em que não saíram naves entre isso, bom, provavelmente essas coisas seguem consistentes. Já se saiu uma coisa faz um mês, dois meses, bom, isso certamente vai ter um impacto na comunidade. Stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. Bom, nosso próximo tópico de discussão hoje é Wave 8 e o impacto que ela vai ter na facção Scum and Villain. Então, nesse momento que estamos falando, a Wave 8 recém foi lançada, faz uma semana que ela... Foi quinta passada, né? Hoje é quarta. Isso. Quinta passada ela começou a ser enviada nos Estados Unidos e na Europa e tal. Então algumas pessoas já estão em outros países, já estão com as suas naves da Wave 8. E vou abrir um parênteses de um termo que vai ser frequentemente usado aqui, que é o Vassal, que é uma plataforma, que é um emulador de jogos de tabuleiro, que tem um modo de X-Wing que é muito jogado. E nessa comunidade do Vassal, do pessoal online jogando X-Wing online, eles têm acesso às naves já desde o momento que elas são propagandeadas, né? Quando saiu o artigo do FFG. Saiu alguma informação, a nave já tá lá, né? Pode nem ter ainda todos os pilotos. Então, isso já é um certo um fenômeno precoce que a gente tem e um termômetro interessante de como que essas naves vão ser usadas, como elas vão ser usadas, que tipo de squad que elas vão ser usadas e quais que vão, de repente, gerar uma certa moda, né? No sentido assim de, pô, todo mundo tá curtindo isso. E é interessante também quando ninguém tá jogando com isso. Que é o... Claro, sempre vai ter exceções, sempre vai ter alguém interessado, mas nesse sentido a gente acabou tendo uma atenção e um interesse bem diminuído, assim. Ele é um interesse sutil só no fenômeno da Ghost e na TIE Advanced Prototype, que são as naves rebeldes imperiais na Opera V8. Ao contrário do que acabou acontecendo com as duas naves dos Scum & Villainy, a Mist Hunter e a Punishing One, né, que é a Jumpmaster. Na verdade, isso foi até interessante, porque as duas primeiras a serem spoiled, digamos, a serem vazadas pela Fantasy Flight, foram a Ghost e a Inquisitor, a TIE Advanced Prototype, né? Se eu bem me lembro. Sim, que a gente acaba chamando de Inquisitor porque é o único piloto que interessa a maioria das pessoas. Que são as duas naves da série Rebels, Star Wars Rebels, e que é uma série que de animação, mas que em geral o pessoal gosta muito. Eu particularmente sou muito fã, tenho muito carinho por elas, e acredito que muita gente no mundo também tenha, e mesmo tendo esse carinho, mesmo elas tendo esse aspecto simbólico, né, no sentido de é diferente quando tu vê uma Fire Spray, é diferente quando tu vê uma Millennium Falcon, porque elas têm esse aspecto icônico, e essas duas naves têm isso pelo impacto que elas têm nessa série muito, muito legal, mas mesmo assim a gente não vai falar delas hoje porque elas não são tão interessantes assim pro X-Wing competitivo. É, eu gostaria de... Vamos, né, passar por cima delas. Talvez falar por que a gente não acha que elas vão ter um impacto. A Ghost, eu confesso que... Olha, é um baita pacote, né? A VCX-100. Vem duas naves, na verdade, dentro da caixa dela. A Tech Shuttle, que é a nave pequenininha que fica docada, a Phantom da série, né? Ela tem aparecido em algumas builds, mas a... Vai ver mesa. Ótima. A Tech Shuttle vai ver mesa, mas a Ghost, eu confesso que eu não vi uma build que tenha me cativado ainda. Me parece uma nave complicada de construir, pouco versátil na mesa. Se ela pegar algo que seja bom contra ela, dificilmente ela consegue ganhar. Essas são as impressões que eu tive dela. E, na minha opinião, ela não acrescenta muito a facção rebelde. E o tempo vai nos dizer, claro, se a gente vê várias variações, muita gente jogando, bom, sinal de que de repente é uma nave boa, de sucesso. Já se é também possível que a gente veja ela com uma certa raridade, mas quando aparece, muito bem usada por pessoas muito criativas que encontraram uma forma dela ser eficiente. E ainda existe a possibilidade dela simplesmente não ser lembrada, como a gente tem alguns casos, né, que acaba acontecendo com a M3A Interceptor, e, enfim, talvez a Kyrax, mas enfim... A M3A Interceptor é a nave que não aparece em torneio praticamente, cara. Inclusive, muita gente sequer a tem. Mas vamos ver. A nossa previsão hoje, que é bem precoce, é que a Ghost não vai dar muito caldo, não. Claro, que sei eu, talvez apareça. Eu já achava isso da K-Wing também. E apareceu, tá certo, que o Aaron Bonner, o Kinetic Operator, que é um brilhante, criativíssimo jogador de X-Wing, colocando no top 32 do Mundial com 3 K-Wings, né? Bom, e a Inquisitor Tai, eu como um jogador de Império, um jogador que gosta de jogar com Sunter, de Arc Dodger, na minha opinião é uma das naves que eu jogo mais bem, que eu piloto mais bem do X-Wing, eu acho que não tem espaço para Inquisitor Tai. O primo pobre do Sunter? O primo pobre do Sunter, que é pela faixa de pontos que ele ocupa, pelo PS baixo para um Arc Dodger, e, ou seja, já estava comprometida a posição dele, né? A gente tem o Vader jogando de Arc Dodger em PS11, o Sunter jogando no PS9, o Karnor Jax azucrinando quando precisa de um Arc Dodger extra. Se o Arc Dodger tem que ser mais caro, é o Whisper, que voltou a aparecer agora com alguns upgrades. Deixou a poeira baixar, voltou pro meta. Não, claro, novas coisas. E só pra concluir, e com a chegada do Omega Leader, pra mim, não tem espaço pra Inquisitor Tai. O Omega Leader sendo a opção de PS8 mais barata que os Aces caros, que é o Vader e o Sunter, né? Mas isso é, claro, uma opinião e uma preferência minha. Uma preferência, uma opinião precoce, é cedo pra gente falar disso. Claro. A gente tem algum indicativo pelo cenário do Vassal e também, enfim, previsões, né? A gente adora ter esse jogo da adivinhação. E é interessante essa ordem, porque o Inquisitor, em comparação com a Ghost, a gente chama de Inquisitor, né? Tá, Advanced Prototype. É muito mais barato, então... É muito mais provável que ele apareça do que a Ghost. A Ghost vai ser um squad em função da Ghost. Ela vai estar ali com 40, 50, 60, dá pra brincar até de 70 pontos com essa nave. E isso certamente vai fazer com que ela é a responsável pelo sucesso do... Ela vai ter esse peso de, se ela fracassar, ela fracassou o time inteiro. Enquanto que o Inquisitor ainda ele pode ser um coadjuvante de uma nave que funcione bem, uma Whisper, um Sunter, um Vader e uma Lambda com um Palpatine, que é um arquétipo bem corrente. Pois é, mas a questão que eu vejo com ela é que a aquisição da TIE Advanced Prototype é a aquisição mais nova do Império, mas o Império que já é cheio de aces, né? Eu acho que esse é o grande problema. Uma nave com esse papel na Scum, por exemplo, teria um outro tipo de peso. Um Arc Dodger com um ace como piloto, com capacidade de fazer evade, que é uma coisa que falta muito na Scum. Ainda falta, um pouquinho menos agora com Miss Hunter, mas é uma opção. Perfeito. Só. Entendi, concordo. A ideia é de que ela não muda o jogo pros Imperiais, né? É. Exato. É mais do mesmo. Como a Ghost também não muda. Eu não acho que tenha que mudar a essa altura o estilo de jogo da facção como um todo, dos Rebeldes e do Império. Não, eu acho que eles têm suas características próprias que já estão consolidadas, dada a história de lançamentos do X-Wing. Mas não acrescenta nem novas ferramentas para lidar com meta, jogando do jeito que sempre jogou, assim. Essa é a impressão que me dá. É, a única coisa é a habilidade do Inquisitor de nullificar autothrusters, né? Porque ele sempre ataca como se fosse em range 1. Acho que essa é a única... Ah, e o Valen Rudor muda o meta no sentido maior, sendo uma das naves novas que consegue ter uma ação depois de defender. Isso é uma coisa muito rara entre as cartas. Verdade. Quem tinha antes era o Turfenir que podia. É. O Turfenir que faz uma ação. Não, ele faz uma ação depois de atacar. Depois de atacar, não depois de defender. Isso, mas ainda são similares no que diz respeito a uma variação na fase de combate que pode ter uma influência nos tiros restantes que poderia, exato, dar uma sobrevida àquela Arc Dodger. E não é só ela, né? O Valen Rudor faz a ação depois de defender, assim como o Dengar faz a ação depois de defender. A habilidade de piloto dele que a gente vai discutir é bem, bueno, bem interessante. Então vamos lá. E falou no cara. Chegando no ponto principal pelo qual a gente queria falar da Wave 8, que é o impacto na Scum and Villain item. Tem dois caminhos que pelo menos eu percorri para chegar nesse ponto. Um é global, que é bom. Tem dois novos lançamentos para a facção. Dois novos lançamentos que foram extremamente badalados quando foram saindo os artigos de divulgação da Fantasy Flight. Temos a carta do Paul Heaver de 2014. Carta que o Paul Heaver pôde contribuir no design por ser campeão em 2014. Mas, mais localmente, que carta, vamos chegar lá, mas também localmente esse torneio do Beco, que foi o maior que tivemos em Porto Alegre, os dois top colocados, que foi o Kainan em primeiro e eu em segundo, estavam voando Scum e voando a YV666, a YV666. Conhecida também como Houndstooth. Houndstooth, a popular nave do Bosque nos seus squads. Que é uma realidade bem atual, né? Esse torneio que foi realizado aqui em Porto Alegre foi agora em março. Mas também tivemos o torneio anterior, no próximo ao Natal, que também teve como campeão e vice-campeão duas naves Scums. Então, o Marcelo disso. Ganhou aquele squad com uma Star Viper brilhando muito. E o Kainan tirou em segundo lugar também com uma Houndstooth, uma variação do squad atual dele. Uma Houndstooth, uma Y-Wing e uma Hawk. E o campeonato anterior acabou sendo vencido pelo Império, mas anterior a esse também tivemos primeiro, segundo e terceiro Scum. Foi a fase das Y-Wings TLT, que o Juliano ganhou em primeiro, eu fiquei em segundo, o Kainan ficou em terceiro. Também Scum dominando mais uma vez. É, mas me parece assim, Brobots, ok, sempre estiveram consolidados como um squad bem arquetípico, ou seja, não tem muito o que mexer no Brobots, a IGB mais outra IG, e muda um pouco os upgrades, mas ok, esse é o arquétipo. E depois a gente tem as Y-Wings com TLT, que também me parece um arquétipo consolidado, que não tem muita variação. Um pouco engessado, né? É, engessado. E agora começam a aparecer esses squads que, ok, agora estamos customizando, estamos criando novas peças, novas interações entre as peças dos squads. E, bom, o Paul Heaver comentou sobre a força da Houndstooth, né, da nave. Um arco de 180 graus é muita coisa. Eu voei ela com Tactician e eu fiquei surpreso pelo poder que ela apresentou. Né? Estresse pra tudo que é lado. Estresse pra tudo que é lado, quase que literalmente. E bueno, e agora temos com a Wave 8 dois acréscimos de naves bem também bem arquetípicas, ou seja, com um aspecto muito característico cada uma, e mais um monte de carta de upgrade que a gente vai falar, mas para introduzir esse personagem, o Dengar, eu queria falar um pouquinho do lore, né, da história por trás. Que é muito legal que esse jogo, que a gente gosta tanto pelo lado competitivo, ele tem esse lado saudosista da história do Star Wars. E aí a gente tem um personagem, que é o Dengar, um caçador de recompensas que a gente conhece pela primeira vez no Império Contra-Ataca. E muito de relance, muito, né? De relance, né? Ele é um figurante praticamente. E que se a gente for ler os gibis, for ver alguns desenhos e tal, ele tem uma história de que ele, junto com a Minor Rook, que é uma outra pilota que aparece como uma das opções para voar essa nave, né, a Jumpmaster, os dois foram personagens importantes no resgate do soldado Boba, que estava lá sendo, né, absorvido pelo Sarlacc, o monstro aquele que a gente vê. O Boba Fett. O Boba Fett, famoso. Que estava ali sendo absorvido no Retorno de Jedi, que supostamente teria morrido, mas no lore ele acabou sobrevivendo. E o Boba e o Dengar, eles acabaram estabelecendo essa relação, né? Essa relação de respeito, assim, né? Os Bounty Hunters não necessariamente gostavam do outro, eles tinham algumas rixas, assim, alguns gibis, principalmente o Shadows of the Empire, eles acabam tendo umas rixas e tal, que a gente vê os Zuckas e o Forlom e o Bosk acabam se unindo para tentar ferrar o Boba Fett, que tá ali contrabandeando o Han para ganhar uma grana do Jabba. E aí a gente tem então essa relação do Dengar com o Boba. E o Dengar casou-se com a Manor Rue e optou que o Boba Fett ser o seu padrinho, né? Então nada mais icônico que isso, do que tu ter numa expansão, receber essas duas opções de piloto e de brinde, de presente, brilhando ali pra ti, a carta de upgrade do Boba Fett, criado por ninguém menos que o Paul Heaver. Muito bom. Então, tá introduzida a primeira expansão Scum, que é a Jumpmaster, que é a primeira torre nativa da facção Scum. E que torre, meus amigos? É uma nave... É o primeiro dial assimétrico do jogo, mas é um excelente dial. Quando ele foi revelado, ele foi revelado em parte, né? A gente começava a especular que de repente um lado fosse excelente e o outro lado fosse péssimo. Todo vermelho. Como se fosse um lado verde, outro todo vermelho. Não. Então o lado que ele não funciona direito, né? Que seria é o direito, se não me engano. É o direito. É o direito. Ele não é todo vermelho. Ele tem um Senhor's Loop que é justificavelmente vermelho, mas é viável também. É uma opção, só não dá pra limpar estresse, mas é viável. É, mas pra mim o que marca é que pro lado esquerdo tem um Senhor's Loop branco e essa nave tem Barrel Roll nativo, gente. Uma nave de base grande com Barrel Roll nativo. E então ela é uma nave de base grande muito móvel, muito, muito ágil. Ainda mais se optar por pilotos de pilot skill alto, como o caso do Dengar. Confere o pilot skill, pilot 9, skill 9, né? 9. Então, o Dengar pode inclusive usar um VI ou a nova carta Adaptability, se assim desejar. Pois é, mas... o interessante é que das novas aquisições da Wave 8, a gente estava falando antes de como a Ghost tem pouca versatilidade. A Jumpmaster, tu pode colocar ela bastante gorda, custando mais de 50 pontos e tankando, recebendo dano e sobrevivendo e evadindo. Ou tu pode fazer ela por 30 pontos, 33 pontos, bastante confiável e passando dano também. Talvez com mísseis, desculpa, com torpedos ou alguma outra artimanha para passar hits. Então é uma nave bastante versátil, isso é muito bom. Incluindo uma blocker, né? Ela pode ser um indutor de bumps, de ativar anti-pursuit lasers, ativar iron projector, ativar coisas que acabam atrapalhando na movimentação. É, e o bom, tem o upgrade mais caro do jogo essa nave, né? Até hoje. É o título Jumpmaster de 12 pontos, que aumenta em 1 o valor de arma primária. Punishing One. Desculpa, Punishing One. Jumpmaster é o modelo da nave e o título é Punishing One. E... Título único, então... O que resolve uma questão muito interessante que o jogo não sabia muito bem como resolver com as naves turret anteriores. Bom, a Decimator tem ataque 3 para todo mundo. Aliás, o Patrol Leader até me impressiona que não seja mais usado como uma plataforma de torre imperial. Mas a arma primária, tanto da 2400 quanto da 1300, né? A Millennium Falcon e a Outrider, para os rebeldes, os genéricos têm arma primária de valor 2. No caso da 2400, todas têm arma primária de valor 2, tem que equipar o título, né? Então, o que acontece? Essa possibilidade de customização, de tu poder decidir pagar 12 pontos a mais para ter uma torre mais encorpada e que ataque 3, eu achei excelente, que resolve um problema, né? Por que a gente não vê o Outer Rim Smuggler? Quase nunca, se eu já... De novo, o Aaron Bonner usou lá na época da Wave 2. Um dia vamos falar sobre isso. Mas ela não aparece, porque ela é muito difícil de... Além de nos dar um dado sobre como a pontuação é feita na criação das naves, né? Agora a gente sabe que... Qual é o valor do terceiro dado de uma primária em torre? Exato. É 12 pontos. E muita gente considera um upgrade caro. O Major Juggler aponta que os 12 pontos por um dado adicional na primária não representam um aumento de eficiência matemática direta, né, no método dele em relação à nave sem o título. No entanto, essa nave é tão customizável e tem tantas opções que a sinergia entre os upgrades aumenta o valor realizado desse terceiro dado. Então, consequentemente, o preço compensa. O preço compensa. Então, vale a pena... Se tu buildar ela, né, sinergicamente. Conforme a companhia. E tem a opção, claro, se dá pra usar com, dá pra usar sem. Dá. E usar sem implicaria no quê? Tu pode dar um golpe bastante suave com ela, rolando esses dois dados. Ou tu pode começar a trabalhar os torpedos. A Jumpmaster tem duas opções, tem dois slots de torpedos. Esses slots podem ser utilizados bastante bem com um torpedo de plasma, por exemplo, ou um torpedo de próton e extra munitions. Com isso, tu tem um primeiro ataque bastante forte, que é para maciar algum oponente mais difícil. Tirar escudos, tokens. E depois tu começa a destruir ele lentamente com esses dois dados, né? Mas para isso tem que ter um resto do squad pensado. Isso aí. Eu vou dar, se me permitem, eu vou pular pra Mist Hunter, porque depois eu queria falar um pouco dos impactos gerais na Wave. Então vamos na facção. Então vamos. A Mist Hunter, que é a G1A, né? Starfighter. Mas que, assim como a Jumpmaster é o nome da nave, é o nome genérico, assim como tem a YT-2400, que a gente chama de Outrider, a Jumpmaster, que também é chamada de Punishing One, a gente gosta muito do nome Mist Hunter, é um nome estiloso e que tem muito a ver com os Kamen Villain e tem muito a ver com os pilotos que ela traz, que também tem o seu papel no, na história do Star Wars, os Zuckas e o Forlong, também dois Bounty Hunters que também são coadjuvantes no filme do Império Contra-Ataca, tem bastante personalidade, são muito carismáticos no Shadows of the Empire e outras fontes de Star Wars, e estão aí com, mais uma vez, com características do jogo competitivo muito correspondentes com esse jeito maroto de ser dos personagens, né? E que era a proposta da facção desde o início, né? Então a gente vê que são todos a proposta com os pilotos da Hawk, quando foi lançada a facção, por exemplo, era roubar token ou baixar o PS pra zero. Então é muito, sempre ser disruptivo. Essa é a característica da facção. E pra mim, com a Wave 8, eles se superaram, cara, em incorporar isso de uma forma competitiva. Porque por mais que a Rock, o Kainan tenha voado a Rock, voado bem e tal, não parecia que tava fechando. A facção não tava fechando ainda. E agora me parece que... Eu acho que cada vez mais a gente vai se aproximando disso. E não só pela Mist Hunter, mas com a Jumpmaster também, com naves que tu pode construir de maneiras muito diferentes. É. E naves que geralmente os pilotos têm alguma mutreta. Isso é muito legal. Essa é a questão do Dengar, por exemplo. O Dengar, tu pode atacar ele e ele te ataca de volta. E essa é a primeira nave que tem uma ação desse tipo, né? E é muito paradoxal, o que também acho que faz parte desse campo, porque tu pode construir o Dengar para ele ser uma espécie de Arc Dodger enorme, com PS9, PTL, dando Barrel Roll e dando Boost, mas tu tem que, para usar a habilidade dele, tu tem que estar no arco do... O teu arco tem que estar virado pro inimigo. Então, por que que tu tem uma torre e tu tem que deixar ela de frente pra usar a habilidade. É, com certeza. Então, só pra ler, né, a habilidade do Dengar, traduzindo, é uma vez por rodada, depois de defender, se o atacante estiver dentro do seu arco de tiro, você pode realizar um ataque contra aquela nave. Arco de tiro frontal, né? Arco de tiro frontal, que é o único que a Jumpmaster tem. Ou seja, isso é muito, muito interessante, cara. Tu tem uma torre, mas tu quer manter um arco, assim. E claro que, na verdade, é uma habilidade até bastante defensiva. Porque, às vezes, tu não quer focar na nave que tá te focando, necessariamente. Então, tu fica virado pra nave que tu não quer atacar, mas tu ainda pode atacar a nave que tu quer atacar. Se vocês me entenderam. Uhum. Ela adiciona uma capacidade de jogo mental muito... Uma capacidade de jogo mental. Muito intensa. Voltar pra Mist Hunter, que é considerada por alguns a B-Wing da facção. Eu não gosto muito dessa comparação, porque a B-Wing, enquanto ela joga o mais lisa possível, é o mais eficiente dela. Nua. A Jumpmaster... Nas experiências... Perdão, a Mist Hunter. Nas experiências que eu observei no Vassal, eu ainda não joguei com ela, mas... ela com... Enfrentou. Foi um jogo importante. Ela voa muito bem com muitos upgrades. E é natural essa comparação pelos status, né? Pelos status. Os status são muito parecidos. Que tem 3 de ataque, 1 de agilidade e 8 de vida, mesmo uma distribuição diferente de vida. É natural pensar que... E ela tem um arco frontal, no base pequeno, ok, é uma B-Wing. Mas a forma com a qual ela é customizável e o tipo de parceiro que ela tem no scam é o que vai acabar descaracterizando ela de ser uma nave baseada em pura eficiência, com mínimo de equipamentos e e força bruta, como a gente conhece a Belwing historicamente. Esse é um ponto importante, né? Quais são as outras opções que se tem dentro da facção para compor o squad? E esse era um aspecto que a Scum tava sofrendo. Eu tentei buildar ali a Houndstooth, mas falta o que complemente ela nas suas fraquezas. Por exemplo, se tu quisesse reproduzir uma versão Scum do que o Paul River voa na final de 2014, que ele tinha lá o seu, a sua Millennium Falcon com 3 Z95, bom, ok, tem a Z95 no Scum, mas não tem a Millennium Falcon, não tinha uma torre que tu pudesse investir bastante ponto, que ela vai dar bastante dano e que ela intimida e que ela precisa desses acompanhantes descartáveis, mas que também tem seu papel. Esses coadjuvantes pra ela. Esses coadjuvantes. E agora tem a Jumpmaster. Porque uma coisa que um pouco se consolida em determinado momento do X-Wing, pela complexificação do jogo, que é trazido pelos inúmeros upgrades das waves e das waves subsequentes, é que os squads passam a contar, em geral, com pelo menos dois arquétipos. Né? Então, tu tem uma torre e daí tu tem três jousters, blockers, acompanhando, no caso do Paul River. Então, olha, quando tu pega um matchup que é desfavorável à torre, a torre assume um papel um pouco secundário. Né? Então, isso te dá versatilidade de jogo do que quando tu tem todas as tuas fichas num único arquétipo, que se pega o arquétipo contrário, desfavorável, na pedra, papel e tesoura dos arquétipos ali, tu tá meio que ralado. Bom, e a Scum faltava opções para composição de squad. Mesmo que a gente tenha a Fire Spray também buildável e tal, a Fire Spray não combina com a YV, é muito difícil, ou não combina com YTLT, enfim, era muito difícil buildar. E o que o Scum ganhou agora são opções. Muitas opções para ocupar uma faixa de custo entre o 30 e o 40, que não tinha, na minha opinião. Não tinha uma nave que ocupasse entre o 30 e 40 o Scum de forma... Pois é, a última nave que apareceu assim foi a Houndstooth. Eu acho que essa é uma das razões para ela estar ficando mais popular. Uma nave versátil, que começa na faixa de 29 pontos. O genérico, né? O genérico, e termina com o Bosque sendo 35 pontos. Então é isso que a gente tinha. Mas a Fire Spray eu acho que é... Mas a YV tem um problema. A mobilidade da YV faz com que ela seja muito pouco versátil. Ao meu entender, em geral, quando tu usa a YV, ela é a parte fixa do squad, em torno do qual tu constrói o resto. Assim. E pra mim, a nave de 30, 40 pontos, em geral, tem que ser a nave que tá complementando. Então, claro, são tudo umas certas visões, mas a própria falta de aparição dessas naves mundialmente comprovava isso. É, o que a gente tava falando antes de consistência, né? Exatamente. De olhar pro macro e ver como é que o mundo do X-Wing tá reagindo nessa nave. Tá, então agora eu vou lançar uma polêmica dentro dessa discussão, que é a questão que a gente fala seguidamente de uma nave não valer a pena ou não ser eficiente, e isso tem muito a ver com o custo dela. Então, se tu investir uma quantidade de pontos grande, 50 pontos, 49, 5, enfim, a faixa que for, mas uma faixa alta, ela tem que ter, passa a ter muita exigência sobre essa nave, né? A gente espera muito dela. Que é uma coisa que, por exemplo, de repente, muitos gostam que o Corin Horn é capaz de dar. Ele é caro, mas ele entrega. O Dashwender é caro, mas ele entrega. O Han Solo entrega, enfim. Mas tem outras naves que no seu preço elevado acabam não compensando. Então a pergunta é: uma Mist Hunter, né, uma D1A Starfighter, ela, quando recebe muitos upgrades, e aí a gente pode debater se são bons upgrades ou não, mas enfim, cara, ali, 45 pontos, 40 pontos, ela se paga? Ela vai ter um efeito significativo para valer todo esse investimento? Eu tenho minhas dúvidas, na verdade, ainda, né? A gente tem se falado no fim do two-ship meta, do meta de duas naves, né? E ela ocupa uma posição semelhante à do Khorne. Ela com 40 pontos ali, 40, 42 pontos que tem o Khorne em geral quando acompanha o Dash. E ela tem uma nave de 1 de agilidade que provavelmente vai sofrer bastante para TLT. E TLT é um dos condicionantes mais fortes do meta hoje, né? Então não sei como é que ela vai desempenhar em squads com 2 ou 3 TLTs. É uma boa questão. Eu acho que ela tem muitas opções para lidar com TLT. Porque TLT em geral tem naves genéricas. E a G1A tem como ser buildada de forma bastante ágil. Inclusive com recuperação de escudos, como a gente vai ver na carta do Gonk. De forma a se posicionar em região de TLT, a recuperar um que outro escudo, enfim. Então, o tempo dirá, né? Mas eu acho que ela ainda é a peça menos forte dos squads como par Jumpmaster e Mist Hunter. Pois é, é uma nave que eu acho muito atraente, e uma das coisas que eu gosto de fazer é montar squad. Mesmo que eu não vou squad, eu gosto muito da parte criativa. E eu tenho tido dificuldade de montar com a Miss Hunter. Eu acho que dá pra tu fazer uma nave muito boa com ela na faixa dos 30 pontos. Porque tu começa com 23 sem EPT ou 25 genérica com EPT, e tu pode fazer bons trabalhos ali, principalmente usando o sistema, o Upgrade Systems. Ela é uma nave com Upgrade Systems também, por isso era comparada a B-Wing, que também tinha Upgrade Systems, mas me parece que o fato da genérica por 25 ter EPT e... Desculpa, 23 não. É o mais baixo e 25 é o seguinte. 25 é a que tem EPT, né? Isso. Confirma? Isso. Então 25 é a que tem EPT. Tu poder botar Advanced Sensors e Push the Limits, por exemplo, em uma nave genérica. Coloca o título genérica. E ela começa a fazer Barrel Roll antes de se movimentar. Mesmo tendo um dial cheio de vermelhos, né? Tu tem mais opções de mobilidade aí. E um dial melhor que o do B-Wing. Exatamente. É, que tu acha, Léo? Tu propôs a pergunta. Eu tenho bastante dificuldade de tirar limonada desse limão, assim. Eu percebo uma vontade de usar a Tractor Beam, assim, por ele ter um conceito muito legal. E na composição do título da Mist Hunter, que tu, para ganhar um Barrel Roll muito bem-vindo, muito interessante para o posicionamento, tu tem que acabar comprando o Tractor Beam, sai barato, um ponto por um Barrel Roll é uma ótima negociação. Barganha. Uma barganha. Mas, e esse Tractor Beam? Né? A gente sabe, quando a gente fala das Defenders que vão voltar com a nova expansão, enfim, um dia a gente fala mais sobre isso, e que casou muito bem, quando tu tem uma nave que ataca duas vezes, sendo uma delas com Tractor Beam e depois um ataque normal, né? Então faz sentido esse combo. Mas quando uma nave tá abrindo mão de dar o seu dano regular, o seu dano com uma arma primária, e tá optando por usar um Tractor Beam que provoca algo no adversário, mas não dá dano, bom, olha só o que a gente tá usando nessa nave. Ela tá abrindo mão de dano. Pode ser muito interessante, pode jogar pra cima de uma pedra, fazer com que o adversário não te ataque. Pode ser que seja uma nave bem frágil e que esse dano seja importante, mas pode ser que não. E tu tem que estar meio que preparado para essa hipótese, né? Não que tu tenha que usar o Tractor Beam se ele tá ali, mas aí qual é a função dessa nave? Ela tá, né, se tu deixou ela pronta para uma coisa e ela não exerce essa coisa, de repente ela não tá sendo tão eficiente. E se for nesse cenário hipotético de duas naves, né, com uma Jumpmaster ou com uma Houndstooth, pode fazer bastante falta esse dano. Claro, tu pode moldar, tu pode optar, tá, vou usar nesse turno, que nesse turno vai fazer diferença e em outros não. Mas não sabemos. De repente esse Tractor Beam vai ser muito mais útil e interessante nas Defenders que eu já comentei. E de repente, sei lá, daqui a pouco estamos vendo já as Six, as M3A Interceptors, tendo esse papel de serem pequenos abelhinhas incômodas ali com esse upgrade maroto que acaba interferindo no adversário. Mas na Mist Hunter estou receoso. Não sei se... É, na partida que eu joguei pelo Team Covenant Open contra o Theorist, que ele usou a IGB Aggressor com IG88B e o Forlorn PS6 que passa estresse na passa fase de combate. Passa estresse no fim da fase de combate. Pra qualquer um em região. Ele usou, se eu não me engano, duas vezes o Tractor Beam. E foram fundamentais. Foram aquela... Olha, passou o Tractor Beam naquele turno em que uma nave minha ia atacar dele em range 1, sem modificador de defesa e tal. E ele colocou a minha nave em cima de uma pedra. E fez muita diferença. O jogo terminou com as duas naves dele por um ou dois hull cada uma. Assim. Foi uma partida muito acirrada. E uma partida que me marcou bastante. Era um adversário muito bom, a gente conhece o Theorist. Ele é um dos principais escritores do site Team Covenant, e teóricos, né, como o próprio apelido dele já indica, do X-Wing. Ele montou essas duas naves como permitido, né, já que são duas naves, vamos botar 50 pontos em cada uma e deixá-las bem gordas. É engraçado ver uma nave de base pequena com 7 upgrades, como acho 6 ou 7 que ela tinha. Tinha engine upgrade, tinha o Tractor Beam, que daí dá o título, tinha um tripulante, enfim. Tinha Cloaking Device. Tinha Cloaking Device, que foi utilizado uma vez e também foi fundamental. Que é uma carta que é nova, que a gente vai... Estamos todos muito curiosos para saber se vai ser muito usada, se vai ser usada de forma efetiva. Acho que aqui a gente concorda que ela pode sim se pagar pelas poucas vezes que for usada. E é curioso também quem que era o companheiro desse Forlorn, a outra nave nessa partida, que era o IG-88B. Então a gente está às vezes um pouco com o raciocínio viciado na ideia dos robots, e a gente vê que a Aggressor ela consegue também ter um papel de nave principal e de nave muito... muito eficaz, porque nesse caso a gente tinha o Forlorn como coadjuvante. Ele passava estresse, ele afetava as modificações, mas não era ele que estava matando a fauna. Ele era um elemento de controle e quem dava o dano era o IGB. Era essa a função do squad. E possivelmente tivesse o IG-88B caído, aí o Forlorn não segura o tranco. Não, ele não segura, tem essa capacidade e nem esperado dele. Mas aí é interessante que a gente que se monte o time já pensando nisso. O outro tem que ser o quarterback, o dono, o capitão do time que vai estar dando conta da história. E que frequentemente não é o caso da Firespray, por exemplo. É, a Firespray, eu acho que até as IGs, as Aggressors, elas estão perdendo muito dessa capacidade. Na verdade, pra mim já perderam o meta de stress que a gente vive hoje, né? Temos muito tactician, muito stress bot aparecendo por aí. Agora Forlorn. Então um que outro stress mata IG. IG estressada... Ah, cara, não consegue fazer nada. Mesmo com um dado cheio de verde, ela depende muito de ações... E basta ter mais do que um stress que Exato. Não vai estar tá fazendo, não vai estar tá limpando. E basta ter um, como ela só tem um arco frontal, basta ter um, se tu tá atrás dela, ela nunca mais atira. Tu fica perseguindo, fica atrás dela, põe stress, atrás dela, põe stress, atrás dela, põe stress. E ela nunca consegue se virar pra te acertar. Então, a Jumpmaster, acertei? Jumpmaster, Vanishing One... Ao contrário, ela... Jumpmaster 5K. Parece Parece nave que tá vendo no Polishop. A Jumpmaster, ela parece ter essa capacidade de desempenhar esse papel. E muito buildável, né, Kainan? Muitas opções. É uma nave que com certeza vai fazer diferença no meta, principalmente por essa capacidade. Porque a gente pode ver uma nave muito boa em fazer um papel, e ela aparece sempre nesse papel, mas quando a gente tem uma nave que tem uma capacidade de desempenhar múltiplos papéis, a tendência é ela aparecer mais, porque tem mais coisas que ela pode fazer. Eu acho que é isso que vai acontecer com a Jumpmaster. Não só o genérico dela aparecendo por 25 pontos e com EPT, como também o Dengar gordo custando mais de 50 pontos também com EPT, obviamente. E, bom, falamos do impacto das naves. Eu queria, para seguir a discussão e para os upgrades que tem nessas expansões, pelo menos tão importantes quanto as naves, eu gostaria de falar. O Léo abriu a introduziu as naves falando do lore, e para mim uma das cartas mais temáticas, talvez a mais temática do X-Wing inteiro, e uma carta que, além de ser muito temática, para mim é um excelente design de jogo, um excelente game design. É uma carta que chega matando a pau no contexto, na conjuntura do X-Wing, que é o crew do Dengar. O Dengar não piloto, mas o crew. O Dengar na condição de tripulante. De tripulante. Custando 3 pontos, um tripulante único, claro, né? Ele é o próprio Dengar que tá ali na nave. E concedendo a habilidade à nave de poder rerolar um dado, ou, no caso, 2, caso o oponente seja uma nave, um piloto único, né? Ou seja, muito condizente com o personagem do Dengar, que é um caçador de recompensas, que costuma ter alvos importantes. Então ele vai lá, ele vai caçar o Han Solo, ele vai caçar o Sun Tirfel. Ele tem alvos que são significativos para ele. E ele tem esse papel. E é inevitável a gente não lembrar do Predator, né? O predador que tem um efeito muito bom em termos de economia de ação, em termos de uma carta que é barata, e, quer dizer, barata no sentido de LFC, ela dá conta dos 3 pontos investidos, e economia de ação no sentido de tu não tá gastando ações para isso, tu pode não ter dado bump, tu pode não ter target lock, mas ele vai estar sendo sempre ativo, todo turno tu vai atacar e tu vai usar. No entanto, o Predator, apesar de ser uma carta totalmente consolidada, tinha e tem algumas restrições. Por exemplo, é um talento de elite, um talento para os pilotos renomados e, na maioria dos casos, únicos. E agora é o inverso. Agora a gente tem um tripulante, basta ir numa nave que tenha a opção de tripulante, né? Ele é scum only, então vai ser Fire Spray, Hawk, Mist Hunter e a própria Jumpmaster. Como é que é? Peraí, vamos ver. Fire Spray tem um tripulante, a Hawk tem um tripulante, a Mist Hunter, a G1A Starfighter tem um tripulante, e a própria Jumpmaster que tem um tripulante, um tripulante também. O IV que tem 3 tripulantes. E é o IV que tem 3 tripulantes, bem lembrado. Que, por sinal, eu acho que é onde ele vai aparecer mais. Possivelmente. E então a gente agora está concedendo a opção de qualquer nave, mesmo que seja um piloto genérico, de baixo PS, ter mais essa eficiência. E uma eficiência muito grande contra aces ou outros pilotos nomeados únicos, né? Que podem vir a ser justamente o seu ponto fraco. Não, exatamente. Então, pilota um ace, ele tá... Então, pra mim, essa carta, além de tudo, em termos de game design, ela dá uma especialidade muito grande para a facção, porque ela só pode ser utilizada nessa facção. Então, começa a consolidar o que os rebeldes, os impérios, os rebeldes e o império já tinham consolidado historicamente no X-Wing como características próprias da sua facção. Agora o Scum and Villainy parece estar consolidando também. E caso alguém aponte que, ah, mas isso é só contra pilotos únicos, né? Que interessa com os genéricos. Rerola um dado igual. Um dado é garantido que rerola. Um dado de ataque. Um dado de ataque. Um dado, o segundo dado, ou seja, para tu poder rerolar dois, é que ativa quando for contra pilotos únicos. Mas mesmo um dado já aumenta bastante a eficiência de dano. Pois é. Conversando agora, pensando onde a gente colocaria o Dengar. Onde é que vocês acham que brilha? Pra mim, quando tu coloca esse tipo de upgrade, certo? De que é um upgrade passivo, não precisa ser uma habilidade ativada com ação e tal, de ataque. Em turrets, pra mim, em torres, né, que atacam em 360 graus, com certeza é o mais eficiente, porque tu sempre vai ter um ataque, desde que tu esteja em range, né, não precisa estar dentro do ar. Então a primeira opção seria, com certeza, na Jump Master. Agora, a UIV, como eu tenho visto na mesa, ela em geral ela tá com alguém no arco de tiro também. Quando tá no early game ali, quando já tá mais pro late game, daí que sobrou pouca nave, tá, alguém passou pra trás, daí é mais difícil. Mas então eu suspeito que possa ser assim um bom upgrade pra UIV. Eu pensei na UIV por uma razão diferente. Muitas vezes, quando a pessoa tá voando a UIV, assim como quando você tá voando a Lambda, tu se movimenta muito com bump. E o bump, se tu não estiver fazendo uma manobra com verde certeza. Com K4 ou não bumpear, tu não tem um target lock, tu não tem um foco, tu não tem... Bom que tu falou no K4. O K4 não é 3 pontos? 3 pontos. K4, como é que é o nome completo? K4 Security Droid. K4 Security Droid, então 3 pontos quando tu faz uma manobra verde, tu pode conseguir um target lock. Pelos mesmos 3 pontos, tu coloca uma carta que não depende da manobra verde e que não depende de, no fim, que, lá na fase de combate, tu ataque a nave em quem tu pegou target lock, ou seja, tu pode mudar o alvo. Né? Então tu continua tendo uma eficiência. É, e se tu coloca em um piloto como o Let's Ratsy, ele modifica o dado, ele rerola com o Dengar e ele usa a habilidade de piloto, que é gastar um target lock para diminuir a agilidade do oponente. E dessa maneira tu dá a espetada no Ace. Boba Fett. Bom, a gente falou então de um dos caçadores de recompensa tripulantes, Dengar, que é o piloto principal que vem na Jump Master. E tem a outra carta de tripulante, o padrinho do Dengar, também chamado de The Godfather, que não poderia estar faltando na expansão do Dengar, concebido pelo Paul Heber ao ser campeão de 2014. Ainda estamos esperando qual que ele vai fazer após ser campeão de 2015. E o Boba Fett é um tripulante que veio para deixar sua marca. Né? É uma carta de um ponto, tripulante, né? Boba Fett, Scum Only. Desculpa, eu falei que eu ia ler, mas ela não está aberta aqui, mas eu já vou ler. É assim, ó. Depois de realizar um ataque, se o defensor receber uma carta de dano virada para cima, você pode descartar essa carta, se referindo à carta do Boba Fett, para escolher uma carta de upgrade do defensor e descartá-la. Uma proposta que não dá para recusar, né? Ou seja, o Boba Fett, ele se anula, né? Ele se ejeta da nave para deixar a nave alva, a nave inimiga, a recompensa que ele está caçando, fragilizada, deixá-la amputada de um upgrade, de uma carta provavelmente essencial para ela, né? Ela vai optar por aquilo que prejudicar mais, for mais interessante no confronto. Só chamando a atenção que é uma carta de um ponto, mas que ela tem várias condições para ativar, né? Então não basta causar um dano crítico, porque este pode ser mitigado por outras fontes e pode bater no escudo, e não basta ser uma carta virada para cima, tem que ser uma carta virada para cima depois de um ataque, ou seja, bombas de próton não funcionam, ou efeitos como Darth Vader Crew, que no caso não pode porque é de outra facção, mas também não poderia. Não for... Aliás, talvez até poderia, né? Porque depois de atacar. Não diz que a carta tem que ser de origem do ataque, mas tem que ser after attacking, depois de atacar. Mas bom, colocadas essas condições, que são bastante específicas, a gente tem a interação com a carta do Greedo. Só para então para contextualizar, a carta do Greedo também é um crew de um ponto, tripulante, né? Também é único. Também é scam only. Scam only, apenas para essa facção. A primeira vez que você atacar cada rodada e a primeira vez que você defender cada rodada, a primeira carta de dano distribuída o será com a face para cima, ou seja, virado para cima. Então tem esse combo aí que rola entre o Greedo e o Boba Fett. Eu acho que é a carta, e se eu não me engano é uma coisa que o Paul River não só pensou como falou, é uma carta para o YV, né? É, com certeza, porque a necessidade de ter algum outro ativador dessas condições dela faz com que, no momento, pelo menos na facção, é o Greedo, ou talvez uma nave com o Mangler, mas o Mangler daí tem o problema de nem sempre ativar. E quem pode equipar mais de um crew atualmente na Scam é só o YV. Exatamente. Então, é um cargo, uma posição de um tripulante é muito disputado. Então, tu botar como o único tripulante daquela nave, poderia ser, por exemplo, uma nave que tem um só, né, como a Fire Spray, a Hawk, enfim. Esse tripulante que vai ser mais circunstancial, que vai ter um efeito mais específico, pode ser arriscado, pode ser algo que não vai ter tanta eficácia. Já numa YV, na Houndstooth, que tem um time inteiro de tripulantes, né, ainda podem ter outros tripulantes, que foi um efeito parecido que a gente viu na Decimator, né, que foi a primeira a ter três tripulantes, e que permitiu que tu possa ter um tripulante mais essencial, um gunner da vida, e um outro mais complementar, tipo um Intelligent Agent, enfim, várias opções. Então, nesse sentido que a gente pensa que a primeira viramente é a Houndstooth. E o próprio Paul River tinha falado na concepção das cartas do Boba Fett, naquela época do meta atual, ele estava indignado com algumas cartas, sabe? Aquela carta maldita, assim, tipo aquele maldito Engine Upgrade, eu não aguento mais essa Falcon, tá dando a volta em mim, na época que a Millennium Falcon dominava completamente. Ou até o próprio C-3PO, que muitos consideram ser uma peça fundamental dessa nave. Da Fat Han. Ou o maldito Sun T'Fel, que ao perder o Push the Limit, até o limite, ele vai ter suas limitações. Olha, eu acho que se tu conseguir meter um crítico no Suntir, o jogo já tá ganho. Então, é verdade, é uma missão mais difícil. É. Então, o problema de dar o crítico no Suntir é outro. É, mas tirar um TLT, mas... ou um Palpatine, muito válido. Um Palpatine numa Decimator? Com certeza. É viável tirar. Ameaça... Não tem sido muito comum o Palpatine na Decimator, né? Mas eu voei no brasileiro Jack Swing no Vassal, a Decimator com o Palpatine, porque eu gosto muito de voar a Decimator. E tomei muito crítico. É bem comum. É muito comum. O Boba Fett, a gente ainda vai ver qual vai ser a prevalência dele, se ele vai ser recorrente. É interessante que acaba sendo equilibrado, então ele tem uma série de circunstâncias que precisam ativar para que ele funcione. Em compensação, é um ponto só. Então, ele é uma ativação única, né? Ativação vai usar uma única vez no jogo inteiro. Perfeito. E o Greedo, né? Já que a gente comentou, o Greedo é uma carta que a gente vê pouco. O Karina gosta muito. E é interessante que... Por que será que ele é usado pouco? Confesso que eu ainda não imaginei elaborar essa resposta. Mas assim... Numa nave como a Houndstooth, a Houndstooth frequentemente, por ter 6 escudos, é comum que o dano que vá nela não vá vá no escudo, né? É bem comum isso. Então, os primeiros 6 danos que ela estiver recebendo enquanto ele tá ali com o Riddle, mesmo que seja um crítico, tá dando no escudo. No entanto, o alvo dela pode ser um alvo que já tá indo pro casco. Se tu tá, sei lá, já tirou os escudos de uma X-Wing, ou já tirou os escudos de uma Y-Wing, já pensou tirar um TLT, a Y-Wing tem só 3 escudos e tem uma agilidade baixa, então vai perder escudos rápidos. Enfim, tem muita nave que tem menos escudo que a Hounds, aliás, quase todas, e que a habilidade do Guido vai estar tendo esse impacto maior, sem falar do que tu pode fazer com esse crítico, que pode ser o Boba Fett, ou pode ser a própria habilidade do boss, como o Kainan andou usando no torneio. E falando disso, podemos falar de repente todos os quadros do Kainan. Eu queria só completar com o Grido, com a coisa do Grido, e daí a gente vai. Porque o Grido tem uma coisa muito interessante. É a primeira vez que você atacar e é a primeira vez que você defender. Então, se o primeiro ataque que foi realizado contra ti não acertou, isso inclui o primeiro ataque de TLT, né? Não ativa o Grido, a parte negativa do Grido, que é tu tomar um dano virado pra cima. Né? Então, se o cara te ataca, o teu primeiro ataque contra ti foi um ataque de TLT, e o primeiro ataque de TLT erra, pronto, não ativa mais o Grido. Então, a não ser que tu use Gunner, tu não vai atirar duas vezes. Então. Não, mas mesmo com Gunner já é o segundo ataque, então não ativo o Gunner. Não, mas é justamente isso. Tu com a YV, a não ser que tu use Gunner, tu vai atirar uma vez só. Ah, exatamente. Então não tem então, problema. É sempre o positivo, exatamente. O Grido que no lore do Star Wars também faz muito sentido, porque ele, claro, tem a velha polêmica, hand shot first, mas a ideia dele estar tá dando um tiro e estar tá recebendo um tiro simultaneamente, como numa das versões acabou acontecendo, combina muito com a habilidade Maldito dele. Maldito George Lucas e a versão remasterizada. Ah, muita polêmica aí. Bom, então, Léo, introduza para finalizar o assunto da Scum and Villainy. Vamos falar do Kainan, nosso campeão aqui, falar desse processo na qual ele disputou os últimos 3 campeonatos com o seu trio Scum e como ele foi progredindo esse trio e a concepção por trás do squad, né? Então, Kainan que está se tornando um especialista Scum. Né? Exatamente. E que inicialmente ficou em terceiro lugar, depois segundo lugar e agora, mais recentemente, campeão. O squad inicial dele era uma Hounds 2 sendo pilotada pela Lats Razi. Tinha os 3 tripulantes Bosk, K4 Security Droid e Weapons Engineer. Então, um Target Lock que viria automaticamente com uma manobra verde mesmo que desse bump. Ao fazer esse Target Lock, ele pode botar em 2 naves simultâneas com Weapons Engineer. E o Bosk, que era um recurso interessante, caso errasse o primeiro tiro, ele poderia ganhar mais um target lock e um foco, né? O foco serviria defensivamente, mas um target lock que acabaria ativando a habilidade da Lats, que é reduzir a agilidade de uma nave inimiga para auxiliar nos ataques das 3 naves, tanto da Lats quanto das outras 2, que é o Payload. O Payload sendo numa Hawk com Moldy Crow, Recon Specialist, Blaster Turret e Opportunist. Então, a Moldy Crow e o Recon Spec faz aquela fazenda de focos, o Blaster Turret para poder atacar, e naquela época já existia TLT, mas ele acabou optando por um dano potencialmente maior, né, para dar mais do que 2 de dano, e o Opportunist combina muito bem com a habilidade do Payload de roubar um foco. Então tu deixa o inimigo sem foco, tu deixa o inimigo com uma agilidade reduzida pelo Lats, tu acaba atacando com mais dados, graças ao Opportunist, que potencialmente dava muito dano. Além disso, para completar os 24 pontos, desculpa, 25 pontos muito eficientes, né? É interessante, assim como o Paul River gosta muito de botar aquela Z95 para fechar o time, tu tem um Thug consistente, um Syndicate Thug, uma Y-Wing PS2 com TLT e Engine Astromech. Ou seja, tu decidisse usar Blaster Turret no Payload pela possibilidade de dar até 4 hits pelo Opportunist, mas no Thug ficou com a TLT. Pois é, uma questão interessante do porquê o Blaster Turret, né? O Payload vai tirar a ação do oponente. O token de ação, o foco ou o desvio. Sem esse foco, esse desvio, a capacidade de defesa dele diminui. Tá? Eu vou estar com a minha capacidade de ataque aumentada por causa do oportunista. E a defesa dele diminui mais ainda porque eu vou estar gastando o target block do Let's para diminuir a agilidade dele. Então a chance de eu passar bastante dano, mais dano do que um TLT passaria, é bastante razoável. Né? Por isso eu fiz a escolha do Blaster Turret. A despeito do ônus dele em relação a ter que gastar um foco pra atacar. E daí vem o Focus Farm, né? A fazenda de foco. É, nesse sentido, a própria habilidade do Payload e o título de Moldy Crow são sinérgicos com essa tua build. Né? E atacando primeiro com o PS mais alto, tu deixa o adversário, o alvo, mais fragilizado, ele tá sem token, o que também contribui pro próprio Thug ter uma consistência, passar mais dano com mais facilidade. Esse squad rendeu muito bem, acabou tendo, se não me engano, foram 3 vitórias e 1 derrota naquele torneio, além de um período preparatório bastante eficiente, né? Tu tava ganhando e tava se preparando para esse torneio de forma boa. No entanto, acabou modificando o squad no decorrer. O que te fez tirar alguns desses elementos? Quais foram as mudanças que aconteceram? Eu tirei o Payload e eu melhorei a Let's Red se transformando no Bossk. Por que eu tirei o Payload? Porque ele é muito frágil. Ele é uma nave que tem 5 de HP no total. Dessa vida, só um é escudo. Ele fica relativamente caro para ser eficiente. Esse Payload é um Payload gordo e sem grande capacidade de defesa. Ele tem 34 pontos, né? Então uma nave que bate forte derruba o Payload em, vou dizer, razoavelmente 2 rodadas de fogo concentrado. Aí tu pode pensar, por que eu não fujo com o Payload? Porque a Rock é uma nave muito, muito limitada em termos de mobilidade, né? Então eu troquei para uma nave que é mais consistente em termos de vida, que é a Y-Wing, com uma eficiência comprovada em termos de ataque, uma Y-Wing com TLT. Mas é interessante que essa mudança, a Rock estava como uma peça central do teu squad antes, né? Esse que era o problema. Se cai a Rock, baixa drasticamente a eficiência do restante do squad, né? Ou se vem um crit que acaba com EPT, um crit que tira arma secundária, tinha muita circunstância pra acabar com a diversão da Rock. Foi trocada não só a função da Rock, né? Digo, não só a ferramenta que estava exercendo, então tu tinha uma Let's Resi que era uma coadjuvante, mudaram seus papéis. Então passou a ter o boss como capitão, ele agora é o manda-chuva que vai dar o dano, e os seus dois capangas, os dois thugs. Ainda dentro dessa transição entre um squad e outro, teve uma entre-safra experimental que foi utilizado o Talonbane Cobra no lugar do Payload, né? O que aconteceu ali de bom e o que aconteceu de ruim para ele não perdurar e não ter aparecido no último torneio? Uma das características que eu tenho enquanto pessoa e mais especificamente enquanto jogador de X-Wing é que eu gosto de fazer as coisas de uma maneira diferente. Foi por isso que eu peguei o Payload no começo, porque ninguém gostava de voar Rock, pelo menos no nosso meta. Ninguém pegava um Payload ou um Torquil Mux ou até o Dace Bonearm para fazer uso dele na mesa. Isso se estende ao Cobra, e eu gosto de fazer essas naves que são menos utilizadas brilharem pelo menos um pouco. Eu tento, né? E eu tentei com o Cobra. Só que o que acontece? O Cobra, ele não tem, pelo menos eu não consegui fazer, com que ele tivesse eficiência necessária para funcionar bem junto com o squad. Ele é muito bom quando ele tá em range 1, ele é muito bom quando ele tá em range 3. Mas esse range 3 só funciona o benefício dele, que é ter rolar 4 dados de defesa daí, ao invés de 3 ou 2. só funciona contra uma arma primária. E a gente tem um meta onde os canhões e os turrets estão aparecendo por todo lado. É, por essa exemplo. É uma coisa que nota mental pra gente discutir em algum outro episódio, que é as armas primárias estão sumindo, né? Exato. É verdade. E aí o Cobra que teria essa ferramenta pra se defender, que é: tu se aproxima, fica em range 3, tu se defende nesse range 3 bem, porque tu tá defendendo com 4 dados, e aí tu vai pro ataque pra esse range 1. Só que tu não tem manobrabilidade pra chegar nesse range 1 com segurança, tu não tem barrel roll, tu não tem boost, tu não tem nenhuma ferramenta nesse sentido. E sendo atacado por uma arma secundária qualquer, ele perde metade da habilidade especial dele, que é se defender melhor em range 3. O Tenobin Cobra é descrito com o termo que eles usam, que é Glass Cannon, né? Que é a ideia de uma fonte de dano grande, mas também uma situação de risco, porque ele cai fácil. Tem aqueles dois dados de defesa que não são muito confiáveis, geralmente não vai ter uma ação que ajude nesse sentido, porque ele está muito focado no dar dano e não vai ter o barrel roll, enfim, que a gente já viu nas antigas Defenders, que tinham muito potencial e acabavam não vingando, não ficavam na mesa, né, caíam. E o Cobra tem essa característica mesmo de sumir. E a gente acabou não falando ainda dessa nave, que é a Kirax, mas que é uma outra nave com extrema dificuldade já pra aparecer no meta hoje em dia. Ela aparece um pouquinho a mais que a M3A, se eu não me engano, o Léo pode confirmar isso. É verdade, né? Teve recentemente um campeonato na Europa que um jogador se deu muito bem usando 5, os 20 pontos permite, com um squad de Jousters, mas foi um caso meio isolado. Né? Foi um não caso aparece. Isolado, mas ela consegue daí extrair efetividade do arquétipo Swarm, né? Em Shami. Então uma outra situação que não é o caso do Cobra, né? É porque quando tu tem 5 Kirax, meu amigo, olha, no segundo turno de combate tu pode ter derrubado uma, mas no segundo turno de combate vão ter 4 naves te atacando em range 1 com 3 dados de primária, mais um do bônus, então é 4 dados. Né? Voltando a situação final do squad, que foi progredindo gradualmente, então agora ele tá com Bosque Piloto, uhum. Pode completar a lista. O Bosque tá jogando com HLC, Heavy Laser Cannon. Ele tá jogando com PTL. Ele tá completo, mas eu vou ter que buscar. Não é PTL. É Calculation. O Bosque tá jogando com Calculation. Eu HLC. Não sei. Eu não lembro qual a última vez que eu vi Calculation na mesa. É, não é à toa que eu frequentemente uso o termo amigável pro Kainan. Ele é o hipster do X-Wing, né? Inclusive, ele, no Vassal, o termo que ele usa é Fly Hipster, é o nickname dele lá. Porque ninguém mais usa Calculation, ele tirou essa carta de uma forma muito inventiva, muito criativa. A carta também tem um lore interessante, é o Prince Sizer ali com todo o seu charme. E que tem um combo muito interessante com o Bosque. Como é que funciona isso? Então, o Bosque está com a HLC. Ele está com K4 Security Droid, ele está com Greedo, ele está com esse Calculation. O que acontece? Está com Outlotec também. Ele está com Outlotec. Nessa última versão, que eu lembro. Inertial Dampeners. Ele atira com a HLC, ele rola 4 dados. Esses 4 dados, em teoria, vão ter 2 acertos e 2 outros resultados. Esses 2 outros resultados podem ser focos ou blanks. O blank eu vou rerolar por causa do K4 Security Droid. O foco eu vou usar Calculation para virar crit. Então, em teoria, estatisticamente, se passar alguma coisa, Vai ser um crit. Então eu vou ter 2 de dano passando. Não, porque a habilidade do Bosque, quando sempre que um crit não é cancelado no ataque, ele pode cancelá-lo, esse resultado, para transformar em 2 hits normais. Então esse Bosque tem a capacidade de passar 5 de dano numa rolagem muito boa minha e muito ruim do oponente, que foi o que aconteceu contra uma Millennium Falcon, que tomou uma grande porrada quando passaram 5 danos no primeiro ataque do squad. E são opções, né? Porque quando tu tá numa etapa mais inicial, é do teu interesse derrubar muitos escudos. Então o máximo de dano possível melhor. E depois, conforme o andar maré, conforme o adversário, tu pode optar se tu quer dar mais dano ou se tu prefere dar um pouco menos, mas que esse dano seja mais contundente, sendo ele crítico. É, mas aí no squad do Kainan ele usava o Greedo também, que depois que derrubou os escudos, ele cancelou o crítico e ainda assim uma das cartas vai ser virada pra cima. Então, tu tem um boss que geralmente vai ser alvo do squad, ele tá custando 50 pontos, então é um boss bem gordo, ele não tem muita capacidade de defesa. Mas se tu consegue bater no oponente usando HLC nas primeiras rodadas, é muito forte a possibilidade de que tu derrube algo importante por ali. E ao lado dele, duas Y-Wings, Syndicate Thug, TLT, Unhinged, com toda a consistência que o meta já se provou, assim. E isso é interessante porque, inicialmente, quando esse upgrade estava bombando e estava todo mundo discutindo, será que foi quebrou o meta ou não, isso a gente não vai discutir hoje. A qual upgrade se refere? Ao TLT. TLT, Twin Laser Turret. Twin Laser Turret. E muito se pensava no squad de 4 Y-Wings, que é um squad bom, ele é um squad consistente, regular, a gente vê ele como um dos mais bem ranqueados no top tier lá do Mini Ranker, mas é um squad que também tem limitações, e é um squad que tem vulnerabilidades que podem ser tomadas algumas vantagens sobre eles, né? No sentido, são fraquezas que possam ser exploradas por adversários, quer dizer. E que, claro, um ótimo jogador consegue tentar contornar isso e fazer uso da consistência, mas em geral, essa é uma combinação que parece ser muito mais interessante, né? Na minha opinião, e acho que na do Kainan também. A ideia de tu ter um complemento forte a isso. Uma grande nave com muito potencial e mais as Y-Wings. São forças complementares. O que eu sinto é que as Y-Wings dão uma segurança pra mim. Mesmo que o Bosque esteja indo mal, eu ainda tenho duas naves que compõem metade da squad, e que eu sei que se eu jogar relativamente bem, elas vão se pagar. E bom, e daí tu usas o HLC no boss, mas que é só no arco frontal, né? Isso. No secundário não conta. E com certeza a maior dificuldade de se voar o IV é a manobrabilidade. Quando eu voei a minha IV, eu não usei canhão porque, bom, eu vou apostar no arco de 180. E a maior parte dos meus ataques foram no arco de 180. Como é que tu contornasse essa limitação do HLC? O Bosque tem a manobra zero, e assim como a Lambda, é essencial que tu tenha uma boa posição de combate inicial, um engage que seja proveitoso para ti, em função dos engages futuros, para que tu possa ficar sempre com o arco virado pro teu oponente, teu arco primário, né? Mas tu pode ter outra estratégia. Por exemplo, tu faz o primeiro ataque com HLC e o teu segundo ataque tu corre e surpreende o teu oponente, porque ele vai estar pensando numa UAV lenta, e pega ele no arco primário. Dessa maneira, tu continua rolando 4 dados, tu pode estar usando o teu arco auxiliar, e ele vai estar surpreso e talvez perca aí esse engage também. Essa é uma questão interessante, porque eu voei a UAV com Tactician, né, no torneio. E eu queria então manter range 2 para dar o estrezinho amigo no oponente. E várias vezes eu me vi, né, com a Lambda em geral, tu quer bumpar, tu quer fazer aquele jogo lento para tu manter o arco maior parte do tempo. E com a YV em geral também. Mas várias vezes eu me vi acelerando pra pegar ele de surpresa e pegar ele no range, né? Ele apostou que ficaria em range 3 e eu pegava ele em range 2, meu oponente. E enfim. Eu acho que essa é uma herança que se tem do jogo com Arc Dodgers. de tu trabalhar com a imprevisibilidade de manobras da tua nave. Quando tu não, quando tem uma nave mais engessada, como uma Y-Wing ou uma YV, ou enfim, naves que não são tão móveis, o teu oponente começa a achar que tu é previsível. E é nesse momento que tu tem que lembrar ele de que, mesmo sendo uma nave lenta, é uma nave grande, e naves grandes se movem mais. É, eu sempre tenho uma reação assim a essa ideia do previsível, né? Ok, sim, previsível tem uma conotação pejorativa, todos gostamos de inovar e de surpreender, de dar aquela cara de surpresa, né? Vou esconder meu jogo, ninguém vai saber os quadros que eu vou jogar, e daí vou chegar lá no campeonato e vou surpreender todo mundo. Por outro lado, se tu tem uma força, né, entre aspas, imbatível, pô, vou chegar com o meu cavalo aqui, ele vai te dar uma carambada de dano, vai tomar um monte de dano, te vira, né? Então, assim, eu que gosto muito de futebol, penso assim, o Messi tem uma jogada que ele é sempre igual. E sempre dá certo, por que ele vai parar? Né? Ninguém consegue derrubar ele, ele faz a mesma jogada pra esquerda, chuta e tal, é gol. Então, isso é um contra-argumento, assim, a ideia de que é uma nave lenta, que tem um disco previsível, etc, mas é um disco consistente e que não é fácil de usar. E muito difícil de counterear, né? Como a gente gosta de dizer. É, apesar dela ser uma nave com uma manobrabilidade limitada, dá pra jogar em torno disso. Todos os quadros vão ter suas fraquezas. E o arco de 180 realmente ajuda muito. A gente não se dá conta, assim, mas ela virou 90 graus, cara, toda uma outra região do mapa que tá dentro do... E quem joga de Lambda sabe a diferença que faz ter aquele hard 3 branco, que a Lambda não tem, e a Wave tem. Ela consegue ainda virar, digamos, em 90 dois turnos graus, tu vira 180. Tu virou 180. E mesmo que tu esteja fugindo, tu pode usar a virada vermelha, hard 2, com Outlaw Attack, e ter foco pra ajudar em qualquer defesa que, porventura, tu tire o olho, né, no dado verde. Eu, diferente de ti, eu voei o Trandoshan Slaver no meu último torneio, e bem mais magra, não tinha HLC tampouco e tal. Então me sobrou pontos pra um Binair Pirate. A Z95 genérica. Genérica de PS1. Que foi a primeira a morrer na maior parte dos jogos, das partidas do... Mas assim, ela absorveu ataques. Cumpriu a sua função, né? E no último jogo do dia eu joguei contra dois Brobots. E ela sobreviveu à primeira passada, cara. De uma maneira incrível. E daí eu coloquei Inertial Dampeners na nave de PS1, gente. Eu coloquei na nave de dois pontos. Coloquei Inertial Dampeners. Ela se meteu na frente dos robots com Advanced Sensors e ficou ali, estacionou ali até o fim do jogo, cara. E eles não conseguiam dar o boost antes de se movimentar, então eles não conseguiram sair de range 2 da minha YV. Foi... coitado do Guga, nosso amigo, não deve ter se divertido muito naquela partida, porque os robots deles estavam sempre estressados, mas foi a única partida que eu consegui, então, realmente usar como bloqueador a Z95. Então se tornou muito mais fácil o trabalho da YV. Laugh it up, fuzzball. Bom, pra encerrar, então, a gente quer começar com um quadro que a gente pretende repetir nos próximos episódios, que é uma dica de iniciante, depois uma dica de avançado, né? Não temos ainda título para o bloco. Ainda não temos título para o bloco. Quem tiver uma dica de nome para o bloco de dicas, envie pra gente. Também gostaríamos de ouvir outras sugestões de dicas de iniciante, dica de avançado, que vocês acham que possam contribuir para a comunidade, para quem estiver ouvindo. Kainan, gostaria de começar com uma dica de iniciante? Olha, uma coisa que me foi ensinada ao longo de vários jogos é a importância da precisão que a gente tem nas nossas manobras, né? Isso conta muito quando tu tá usando o Arc Dodger, isso conta muito quando tá usando Jouster, isso conta muito quando tá usando Turret. Qualquer uma das naves depende de manobras pra render bem no jogo. Sim, tu quer que ela termine onde tu acha que ela vai terminar e não ter aquela surpresa ingrata de opa, ela foi muito mais longe do que eu pensava. Só que nem sempre a gente consegue ter a precisão que a gente gostaria nessas manobras. E pra isso tem maneiras de facilitar sem trapacear o jogo, né? Cada template, cada régua de movimento 1 corresponde à base menor, ao tamanho da base menor de uma nave. Então, quando vocês tiverem em dúvida se uma manobra 3 reto vai bater numa pedra, imaginem a base da nave como... como os incrementos, né? Cada incremento. Incremento de base. Unidade de medida base pequena. É, unidade de medida base pequena. Ou seja, lembrar que a própria base vai andar ainda. Então tu vai botar, por exemplo, uma régua de 3 e vai ser equivalente a 3 bases pequenas. É. E além disso, ainda tem a própria base da nave. Ou seja, no total tu tem que visualizar 4 bases pequenas andando. 4 bases à frente. Isso. A tua nave vai terminar 4 bases. Isso é um complemento a essa dica, né? De que sempre que se anda reto, ou pro lado também, mas com reto é mais fácil de visualizar, o comprimento da base é somado ao movimento. Porque tu começa a medir na frente da base e termina o movimento atrás. Então é isso, um movimento de 1 representa um deslocamento total de 2. Um movimento de 2 para frente representa um deslocamento total de 3. Isso no caso das bases pequenas. As bases grandes têm o dobro de largura e comprimento que as bases pequenas. Então, para a mesma manobra, um para frente, por exemplo, uma base grande vai se deslocar 3 para frente. Então, a consequência corolária disso é que é muito mais difícil andar lentamente com bases grandes. Porque, no mínimo, se ela andar um reto 1, ela vai estar, na verdade, se deslocando 3 para frente. 1 mais os 2 da sua própria base que vão ter que ser colocados à frente. Inclusive, eu suspeito que, embora tenha algumas naves de base pequena que não tem no dial o reto 1, até então todas as de base grande têm reto 1. Eu suspeito que isso seja porque seria muito desconfortável tu ter que, no mínimo, andar 4 para frente. Então, seria muita por coisa. Por isso, o mínimo hoje é 3. Então, esse truque de usar a base como uma referência visual do comprimento do quanto vai andar é uma coisa necessária, talvez os iniciantes não tenham se dado conta ainda de usar essa referência visual, mas depois tu pega, a gente faz direto, não tem como não fazer mais isso. E ao mesmo tempo é uma boa medida de saber onde é que o oponente vai acabar. Porque se o oponente tem uma base grande, a gente sabe que, olha, no mínimo ela vai se deslocar tanto. E a gente vê também que nenhuma base grande até hoje tem movimento de reto 5. Pra também não ter o deslocamento de 6. De 7. O deslocamento total de 7, perdão. 5 da régua, 2 da base grande. 2 da base grande. Né? Então, as naves mais velozes, que são a Decimator... A Fire Spray faz. A Fire Spray faz reto 4. A Millennium Outride faz reto 4. Mas as Aggressor, que são tidas como naves muito ágeis, elas têm o um máximo de 3 reto. Então, que são naves fortes hoje. Então, é bom saber e usar essas referências visuais sempre para saber onde é que aquela nave vai acabar. Ainda dentro dessas referências visuais, e agora já vamos progredir para a nossa dica avançada. As réguas de range que a gente vê ali, a distância na hora de medir os tiros, também na hora de medir, de posicionar os asteroides, também tem uma distância conhecida, né? O range 1, ele tem o equivalente a 2 bases e meia da base pequena. 2 e meia. O range 2, portanto, 5. Range 3, portanto, 7,5. Então, tu sabe que se eu quero ficar em range 1, bom, eu tenho que olhar, eu vou olhar as naves, onde a minha nave vai parar, e ela tem que estar a 2 bases pequenas e meia do alvo dela. Isso também é muito interessante na hora de posicionamento de asteroides. Porque a gente sabe que na distância legal, no máximo que um asteroide pode ficar próximo da borda, lá de fora do tabuleiro, é range 2, né? Quando a gente pega o máximo, range 2. No mínimo é range 2 da borda. No mínimo range 2. Então, se tiver exatamente ali naquele, no mínimo, extrapolando assim, então, o máximo que ela pode ficar próximo da borda, a gente sabe que range 2, portanto, 5 bases pequenas. Ok, 5 bases pequenas é a distância entre a pedra e o limite do tabuleiro. Interessante essa informação. O que eu posso fazer com isso? Se eu tenho uma nave que está indo reto em direção ao fim do tabuleiro, estou pensando em fazer um K-turn. Bom, K-turn, como a gente acabou de aprender, se for um K-turn de 3, bom, eu vou estar andando 3 mais a base 4. Cabe 4 bases? Cabe, porque a gente viu que vai estar a distância 5. Exatamente, porque no mínimo o asteroide está range 2 da borda, que equivale a um comprimento de 5 bases. Já, se eu quero fazer um K-turn de 4, bom, muito cuidado agora, porque eu vou andar 4 e ainda botar a minha base, então eu vou andar 5 bases pequenas. Ou seja, eu sei que eu tenho que estar no mínimo um pouco atrás da linha dessa pedra para não correr o risco de fazer um K-turn para fora do tabuleiro. Eu já vi que alguns jogadores, ao posicionarem os asteroides, já posicionam pensando em ter referências visuais para o futuro. Por exemplo, se a gente coloca dois asteroides o mais próximo um do outro, no, na fase setup, a gente sabe que aquela é a referência de range 1, de range, ou de duas bases e meia. Então a gente sabe o quanto cabe entre aqueles asteroides, e a gente tem uma referência visual também de quanto é range 1 quando a gente precisa... Ah, eu acho que eu tô em range 1, quero dar um barrel roll pra fora do range 1. A gente tem essa... Então, essa referência visual. E numa fase preparatória, o tipo de coisa que pode parecer meio ridículo, meio chato ou trabalhoso, mas se esses conceitos ainda são meio novos pra ti, recomendo botar na mesa. Pega uma mesa, tá em casa, tá sozinho, tá tranquilo, tem tempo, pega ali a pedra, bota no range 2, pega as réguas, comprova que de fato... Né, para ter aquela memória mais visual, assim, tu tá levando essa nossa teoria para a prática, e repare como de fato a base tem essa correspondência. Uma base é um do movimento, duas bases e meia é o range 1 da régua de tiro, e testa esses K-turns próximo da base, né? A gente está cansado de ouvir amigos que voam as fire sprays para fora, também fazer esse cálculo, que é uma nave de difícil movimento. Aconteceu já com todo mundo. Não vou dar nome aos bois. E é isso, pessoal. Foi muito bacana. Que bom que o Kainan pôde participar da nossa reunião aqui, da nossa primeira experiência. Não sei como é que foi falar das tuas vivências aí. Ah, foi um nervoso prazer. Eu espero que seja informação interessante para todo mundo que quer... aprender um pouquinho, seja com as minhas besteiras ou os meus acertos. Muito bem, pessoal. Então, estamos encerrando o nosso primeiro episódio da Rádio South Bookies. Gostaria de lembrar a todos que a nossa comunicação vai ser pela nossa página do Facebook, que é South Bookies Squadron. A gente costuma postar e daí eu ou o Léo compartilham no X-Wing Brasil. Estamos iniciando nossas atividades, mas esperamos que vocês continuem conosco, que nos enviem comentários, sugestões de tópicos a serem analisados, sugestões de dicas para a gente poder compartilhar e curiosidades que vocês queiram que a gente explore mais. A gente pretende eventualmente analisar outras questões estratégicas, comentar outros pilotos, alguns agora no decorrer da Wave 8 das novidades vai ter muitas confusões em relação a como é que uma coisa ativa em relação a essa outra coisa, o que vai primeiro, porque não é tão claro assim, né? E isso gera muito debate. Queremos também ver como é que vai ser a repercussão do temido squad das três Jump Masters que possivelmente vai dar muito caldo. E é isso. Entre em contato conosco. Queremos ouvir a opinião de vocês e lembrar que o objetivo da gente estar aqui e estar fazendo isso é justamente poder trocar coisas com vocês, comentar do nosso amado X-Wing e ajudar. Ou como a gente puder ajudar e sabemos que estamos ajudando. Valeu! Valeu, gente! Abraço! Até a próxima! Até mais!